Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Adrian e com o Rolandinho, que são talvez as duas das pessoas mais nerds que eu conheço. Duas das pessoas que mais... E você conhece gente, hein? E você conhece bastante gente. Mas assim, com vocês é interessante que a gente estava conversando, a gente já conversou de algumas, com o Rolandinho muito mais, várias coisas diferentes e dá para conversar sobre várias coisas diferentes. Eu considero pessoas inteligentes essas que dá pra conversar várias coisas diferentes. Irado. Entendeu? Então, irado. Mas vocês, muito além disso, vocês são muito nerd também, né? Olha, não, você é nerd pra caralho. Eu sou, mas quando eu conheci o Adrian, a minha percepção sobre ser nerd também não é que mudou, mas ela expandiu, digamos uhum. assim, sabe? Uhum. Não, nossa, dá pra gente... ser mais ainda? Caralho. Não sei, entendi. É uma competição legal. Acho que a natureza de ser nerd, digamos assim, pelo menos uma das definições da palavra, é ter obsessões em coisas. Uhum. E daí, realmente, eu tenho obsessões em coisas. E às vezes, em, digamos, estudar algum assunto ou pesquisar sobre ele, e acaba, digamos assim, consumindo uma grande parte do meu tempo. Tua vida é estudar, ler, pesquisar. Esse é um bagulho que te dá tesão, inclusive, pelo visto. Eu acho que é a coisa que eu mais faço, digamos assim. É pesquisar sobre coisas e encontrar coisas que as outras pessoas não encontraram. Então, um exemplo até, a gente está fazendo um documentário do Infinitamente sobre exploração espacial. Não quero dar exatamente o que é ainda o documentário, mas ele está sendo o vídeo mais difícil que a gente já fez. E para quem não nos conhece, a gente faz vídeos meio longos, né? Isso, vamos lá. Olha só, o Rolandinho está na internet há um ótimo tempão, né? Uhum. Começou, ele fazia vídeo com 12 anos, a gente está falando isso aqui agora mesmo, né? O Adrian e eles juntos, eles fazem o canal Infinitamente, que tem 2 anos uhum. e 4 vídeos. E não é, né? Porque a gente não trabalha. Qual é o tema do primeiro vídeo, Rolandinho? A gente fez um vídeo que se chama Como Reinventar o Computador do Zero, que talvez tenha aparecido aí na timeline da galera, né? Porque é um vídeo que o YouTube imprimiu muito. É, né? Vai chegar em 3 milhões de views agora. Uhum. E muito tempo assistido, é algo incrível. Assim. Mas a gente fala que tem 2 anos no canal, mas a gente passou, se for contar todo o tempo, da concepção da ideia e tal. Dá um pouco mais. Porque, por exemplo, o vídeo do computador, eu acho... Levou uns 8 meses tudo, não? Eu fiquei pesquisando 5 meses antes da gente começar a gravar. Então, e era um assunto que eu já conhecia muito sobre, mas teve muita coisa que eu descobri na época também em relação ao audiovisual. Porque, claro, o Rolandinho... eu lembro que... Quando eu conheci o Rolandinho, ele tinha sido apresentado pra mim pela minha irmã como um dinossauro da internet. É isso, cara. Mas é verdade? Aí é foda, né? Eu já tô meio calvo. E toda hora que eu falo que eu sou um dinossauro da internet, eu me sinto muito mais velho do que... E eu achei engraçado, isso me marcou, porque ele reclamou depois, né? Ficou marcado na consciência dele. Porra, me chamaram de dinossauro. Mas toda hora agora, Adrian. Agora realmente eu virei dinossauro, não tem o que fazer. Tem gente que já existe gente que tem nostalgia de algo que a gente fez... Pra caralho. O cara tem nostalgia de quando eu jogava GTA. Não, chega um cara mais alto que eu, com barba, e fala: isso. Cara, nossa, eu cresci assistindo. Isso me quebra. Cresci assistindo você, me quebra muito. Você fala: nossa, acabou, eu sou de uma outra época. Uhum. Já não entendo as piadas, sabe? Eu assim, me sinto um pouco assim. Chega isso, né? Chega. Bom, o que você tava falando que a gente roubou a brisa? Até esqueci. Não, mas assim, eu tava comentando sobre essa questão de obsessão. Por exemplo, o vídeo do Apollo 11 é um vídeo que... Porque, assim, a gente fez esses vídeos, todos eles, em geral, têm 1 hora, um só que não tem. Todos demoraram muito tempo pra fazer, etc. E daí a gente teve uma escolha em um certo ponto, que era, será que a gente diminui o tamanho dos vídeos, tenta publicar mais? Uhum. Porque eles têm mais ou menos 1 hora. Uhum. É porque eles são... 20, uhum. 50... Do jeito que a gente pensa sobre eles, são quase documentários, né? Essa ideia é muito mais do que um vídeo, digamos assim. É um documentário publicado no YouTube. E daí, esse do Apollo 11, especificamente, em vez de a gente reduzir, acabou sendo que vai ser o maior vídeo por bastante que a gente fez. Vai dar, sei lá, 2 horas e meia. Caralho! E eu tive que contar isso pro Rolandinho quando eu percebi que ia contar 2 horas e meia, né? Mas a gente tá aí pra isso, né? Já estamos dentro, né? A gente já tá nessa. Então, mas aí, pra fazer um vídeo desse, precisa de uma porrada de coisa. Por quê? Sim. Você não quer ficar o tempo que você ficou pra fazer, se vocês ficaram pra fazer esse vídeo, e esse vídeo não funcionar do jeito que vocês esperam. Uhum. Então, além de todo o estudo pro conteúdo do vídeo, precisa entender como é que funciona a plataforma, ou tentar chegar o mais próximo possível de como funciona a plataforma, porque a gente não tá falando de um vídeo de fácil consumo, não tá falando de um vídeo que tá talvez no que a gente imagina que é o hábito de consumo do público. O cara, ele tá muito mais acostumado em passar um vídeo. Ele vai ter que ser convencido de alguma forma. Isso tá querendo dizer. Ele vai ter que ser fortemente convencido a assistir um vídeo de 2 horas e meia. Sim. Né? Então, conhecer a plataforma aí, conhecer o público, conhecer o que você tá fazendo, me parece fundamental, especialmente com 4 vídeos no canal. É, a gente tem poucas tacadas, né? Isso. Acho que é isso também que você está destacando, no sentido de que muita energia num produto só, se ele vai errado. Eu lembro, eu até vou passar a bola para você, mas antes eu queria falar da nossa angústia quando a gente lançou o vídeo do computador. Imagina, 8 meses trabalhando e assim, muito dinheiro no vídeo, muito esforço. O Adrian ficou meses e meses, largou o trabalho, né? Assim, dedicação integral. Eu lembro que eu estava viajando e editando aquele lance das portas lógicas. É, na madrugada. Cara, e aí a gente tentou lançar o vídeo, os renders davam errado, enfim. Aí a gente lançou o vídeo, assim, eu lembro que na primeira semana deu, assim, 2.000 visualizações. Era um negócio assim, nos primeiros 3 dias. E o Adrian já fazendo conta, né? Beleza, acabou. Fim da linha, né? Agora a gente segue o próximo sonho. Tava considerando os trabalhos, né? McDonald's. E agora? Então é isso. É essa ansiedade toda vez que a gente lança um vídeo. Virou? Quanto tempo demorou pra virar, de fato? Eu acho que foi 4 dias. Foi 4 dias. Então foi um sofrimento que durou pouco. Tá. Mas virou muito assim, sofrido. Né? Aí começou a dar view, né? É que pra mim, assim, deu digamos assim, 30 mil. Eu pensei, tá, tudo bem. Agora sim, tá, beleza. 30 mil pessoas assistiram. E dava pra ver que, digamos assim, o quanto tempo cada uma assistiu era um número bem grande. Pensei, nossa, tá bom. Pô, impactei pessoas que tem a ver com a missão do canal. Porque você pensa quanto tempo eu ia gastar pra impactar o mesmo número de pessoas dando aula. Por exemplo, quando dava, sei lá, treinamento de Olimpíada de Matemática. É insano. Eu teria que trabalhar a minha vida inteira, digamos, dando aula todo dia, umas 2 horas por dia, pra chegar nesse número que deu de horas de visualizações logo na primeira semana do vídeo. Então já tava ali do ponto de vista de passar conhecimento, de certa forma realizado. Porra, com 3 milhões. 3 milhões tá gozando, né, meu irmão? Então, depois de um tempo, acho que você só para de pensar. Para de pensar nisso. Não, e o que choca muita gente é essa retenção, que a gente tava até falando aqui. O Flow também tem um número de retenção, o podcast normalmente tem, mas a gente fica bem impressionado, porque é um vídeo bem técnico. E ele tem mais de 50 minutos de... Então as pessoas, a média, né? Então, a maioria das pessoas assiste o vídeo inteiro mesmo, completo. Então, mostra que tá funcionando, porque tem toda uma estratégia narrativa, como você mesmo falou, são assuntos densos, né? E aí, o texto do Adrian tenta, digamos assim, ir apaixonando a pessoa pelo tema na mesma proporção que vai entregando informações, e tem todo um equilíbrio que é bem... que tem a ver com a forma como a gente vê divulgação científica, né? O jeito que a gente quer fazer o negócio, né? Tem algumas coisas que a gente decidiu que o Infinitamente não vai abrir mão necessariamente, né? Que, enfim, é o jeito que eu falo, o Adrian pode falar mais que o texto é dele, mas eu digo que a gente quer que a pessoa também aprenda algo, né? Assim... Não é aquela sensação de você assistir um vídeo e falar assim, poxa, tem essa coisa muito interessante aí que eu poderia saber mais, fiquei sabendo que ela existe agora, né? E parece ser muito legal. Não, a gente quer que você realmente saia do vídeo sabendo aquilo, né? Se você quiser aprender, tenha ali o conteúdo necessário pra você entender aquilo e sair com um novo conhecimento no final, lá do outro lado. E algo especificamente que, de certa forma, transforme a tua visão do mundo sobre algo. Né, algum conhecimento que, de algum jeito, ele mude a visão que você interage com o mundo de algum jeito. Então, na seleção dos tópicos em si, tem isso. Até porque, digamos assim, tem muito mais ideias do que vídeos que a gente consegue fazer. Eu tenho, uma lista ali de, tipo, 75 vídeos de ideias de vídeos que eu queria fazer. Cada um com 6 meses de tempo de produção. Vídeos para o resto da minha vida inteira. Então, eu dou prioridade, quer dizer, a gente dá prioridade para esses vídeos onde a gente sabe que a pessoa, ela aprendendo aquilo de alguma forma, vai mudar alguma coisa tangível na vida dela, de algum jeito. Também precisa ser uma parada, não dá para vocês reagirem, né? Vamos lá. Aconteceu algum salto tecnológico incrível e tu tem que falar dessa porra amanhã. Foda-se, tu vai falar dessa parada daqui a 6 meses, né? Então, para conseguir reagir, precisaria ter um outro tipo de conteúdo. Né? Mas a parte de entender YouTube plataforma também é um tesão? Eu acho que no começo não era, mas depois acabou sendo algo que eu penso mais sobre, porque no fundo eu quero que a pessoa assista o vídeo. Então, existe algo que não dá para se ignorar no sentido dos incentivos da plataforma, mesmo quando é para ignorar esses incentivos. No sentido de, por exemplo, o que eu tava comentando do vídeo de exploração espacial, tem várias coisas que eu encontrei na pesquisa, nessa questão de obsessão, onde eu encontrei informações que quase qualquer documentário que você vê sobre o assunto, inclusive gringos, etc., tem essa informação errada. Você vê astronautas falando errado. Só que daí eu encontrei astronautas se contradizendo. Um astronauta falava uma coisa, outro falava outra. E daí eu fui e gastei, sei lá, uma semana inteira pra encontrar aquele pedaço de informação. É, não existe nenhum incentivo do YouTube pra me fazer isso. No sentido de que ninguém ia perceber. Verdade. Ninguém ia perceber. E... mas essa é uma das situações onde eu, digamos assim, não deixo a plataforma me influenciar. Uma outra é, digamos que eu quisesse fazer algo como um documentário normal ou como um documentário de cinema e fizesse as intros, digamos assim, pro começo do vídeo como desses documentários. É algo que simplesmente não ia ter como ter view. Exato. Porque o cinema, digamos assim, ou documentários, eles não estão competindo pela tua atenção da mesma forma que o YouTube tá. Você tá com o celular de outra forma, né? Você tá com o celular na mão, você tem um monte de vídeo interessante do lado, digamos assim, só digamos assim, no começo do YouTube você vê um monte de competição. Então, mesmo que você clique no meu vídeo, talvez você lembre. Você lembre, não, mas tinha aquele vídeo lá, sabe, super interessante pra eu assistir. E você tem muita coisa competindo também, não é só outros vídeos do YouTube, é o seu Spotify, é, sei lá, os seus podcasts que você pode estar ouvindo ali, tem jogos, você tem uma biblioteca de jogos enorme na Steam. Então, tem essa questão de conseguir passar o máximo possível, digamos assim, não passar o máximo possível de captar informação. Captar o interesse da pessoa, mas mostrar possível. O quanto aquilo foi feito com carinho, o quanto aquilo teve uma certa dedicação logo no começo. E modular, digamos assim, o storytelling, o roteiro que eu tô tendo, pra que se a pessoa assistiu aqueles 3 primeiros minutos, se eu conseguir ganhar aquela ali, eu dei várias razões pra ela continuar assistindo, digamos assim. Então, tem isso que, na verdade, eu acho muito compatível com, sei lá, a jornada do aprendizado. No sentido de que você, pelo menos quando eu dava, sei lá, aula ou esse tipo de coisa, eu modulava por pergunta, assim. Então, uma ideia de você se guiar pelo interesse e curiosidade da pessoa. Então, no fundo, não existe uma contradição tão grande entre criar algo que é muito interessante e algo que vai ensinar a pessoa, mas, ao mesmo tempo, tem esses incentivos que eu falei que vão contra criar coisas... Você poderia fazer uma introdução se você fosse fazer um documentário mesmo, um documentário desse que vai rodar circuito, ou que vai ser um documentário que as pessoas falam, vou assistir esse documentário porque ele é renomado, ele é um documentário muito importante sobre biologia, então vou lá, vou sentar e vou assistir. Aí, a decisão já tá tomada, né? Assim, de uma certa forma. Claro que você pode desistir. Você percebeu quanto AD tem no cinema agora? Se você vai ver um filme e daí você assiste 15 minutos de AD. Imagina no YouTube, você vai assistir esse episódio aqui... Antes, né? Você chega na hora do filme e daí você tem, assim, 15 minutos de AD. Porque antes você tinha trailer, né? Agora é 15 minutos de AD, depois o trailer. Que é AD também, né? Mas porque a pessoa já... Ela não vai embora, né? Ela já tá ali. Tem um lance que o Adrian fala, até recentemente a gente falou, que é aquele lance do triângulo, Adrian. Acho que é legal trazer isso, porque tem a ver com o fato do desafio que é. Quando a gente começou a idealizar o canal, eu trouxe a minha bagagem de youtuber, né? E rolou essa coisa da gente entrar numa sinergia, né? Porque o Adrian tinha coisas que ele não queria abrir mão. Porque foi exatamente assim. Foi assim, vamos fazer um canal de ciência, tal, tal, tal. Vamos, mas se for pra fazer, então a gente quer fazer um negócio diferente. Quer fazer um negócio, né? E aí a gente foi entendendo o que os dois queriam, né? Porque a gente meio não queria campo, fazer um canal, a gente queria fazer vídeos de ciência. Isso. E daí o jeito de fazer isso era com um canal. Através de um canal, então, exatamente. Então não era o canal a todo custo, digamos assim. E a gente tinha conversas sobre divulgação científica. Sobre o que a gente gostava de divulgação científica, o que a gente não gostava na divulgação científica. Então já tinha meio que... A gente já tava meio que concordando em certas coisas. Mas aí eu trouxe muita bagagem do YouTube, de como as coisas funcionam lá. E teve esse momento também, né? Tipo assim, coisas que eu falava que o Adrian meio que descobriu na marra. Teve coisas que eu aprendi com ele que não eram escritas em pedra. Eu acho que nesse processo eu acabei até aprendendo mais, cara, sendo bem honesto, porque... Você vai sendo condicionado, né? Imagina, você fica fazendo vídeo por 12 anos, e eu acho que eu sou um cara bem atento, mas mesmo assim, você acaba entrando numa coisa meio viciada, né? E o Adrian questiona tudo, cara. Entendeu? Então tudo. Eu falo assim, não, aí sobe desse jeito. Mas por que desse jeito? Por quê? Por que não de todas essas outras 15 formas? Vamos investigá-las. E eu ganhei com isso, cara, com certeza, entendeu? Eu acho que teve um momento que é muito marcante na minha cabeça, que foi um dia que eu tava... acho que eu tava na USP nesse dia, em Nova USP lá, esperando numa cafeteria, e eu tava mandando um áudio gigantesco pro Rolandinho pra convencer ele de que o vídeo do computador ter 28 minutos não era um problema. Porque eu cheguei naquele momento do roteiro que eu percebi, putz, não tem como fazer com menos de 28 minutos. E eu mandei o áudio, não. Tem quanto no final? É uma hora e 15 minutos. Então, eu tive que mandar outros depois. Mas aquele foi um momento muito marcante pra mim, porque eu tava super preocupado, acho que a gente tinha conversado, eu tinha falado, não, não tem como. Ah, mas eu nem fui reativo, né? Eu aceitei fácil. Não, você aceitou super fácil. É, aceitei então, fácil. É, não, é isso, né? A pessoa já tá lá, ela já se... Pô, mas vou te falar. Ah, cara, imagina tu falar pra alguém em 2018, em abril de 2018, que tu ia fazer um podcast. É, exato, então... exatamente. Não, e podcast de 5 horas, digamos assim, né? E as pessoas iam ouvir de verdade, etc. Então, é muito sinistro, né? A gente já entendeu que tem um lance nisso que a gente faz que é muito legal, que é essa energia em volta do fato de você... Você tava até falando de assuntos quentes, tal, tal, tal. Outra coisa que a gente discutiu bastante, que se ia ter espaço no nosso projeto, talvez até um dia a gente encontre como dar vazão a coisas mais do momento. Mas a gente gosta desse lance de que a gente faz vídeos, a gente tenta, né? Fazer um vídeo que ele tem algo de definitivo. Não é nem definitivo, mas ele consolida uma parte do conhecimento sobre aquele assunto. Então, o nosso vídeo sobre inteligência artificial, por exemplo. Inteligência artificial é um assunto, a gente fez dois vídeos, né? Uhum. Dividimos uma parte do assunto. Mas a inteligência é um assunto... artificial vai matar a gente ou ela vai... Então, é um assunto que ele está sendo muito conversado agora. E a cada semana surgem coisas novas. De quando a gente fez esse vídeo para agora, já mudou tanto o paradigma, os modelos já funcionam até de outra forma, tal, né? Tem avanços incríveis. Mas a esperança era que a gente conseguisse fazer um vídeo que daqui a 10 anos, se a gente viver num futuro aí onde a inteligência artificial está muito mais presente na nossa vida, esse vídeo ele não esteja... ultrapassado no sentido de que o conhecimento que tá ali ainda é a base do que é a inteligência artificial, uhum. E você entender aquilo vai te ajuda a entender melhor como a inteligência artificial funciona, etc. O termo que eu uso para descrever isso é universalidade. A gente busca essa universalidade nos tópicos de forma que daqui, sei lá, 30 anos, aquele tópico, ele ainda tenha essa universalidade. E eu acho que o vídeo de inteligência artificial, com algumas exceções ali no meio, ele tem isso, pelo menos, né? As discussões... filosóficas que estão ali, digamos assim, que é o principal tema do vídeo, questão de discutir teste Turing, etc. Todas essas coisas, elas têm essa universalidade. No mesmo sentido que, por exemplo, matemática tem essa universalidade, física tem essa universalidade, entender a natureza, ciência de base, né? Tem essa questão onde não é algo que muda, digamos assim, a gente só talvez transforme a nossa visão sobre aquilo com mais evidência, mas não é algo que as descobertas que a gente teve antes, que foram bem estabelecidas, deixam de ser algo valioso de pelo menos se discutir sobre. Entendi. A inteligência artificial... bom, o Akita já veio aqui e a gente falou... E ele me falou uma frase que eu fiquei... Porra, essa é interessante, que é... A tua empolgação com a inteligência artificial é inversamente proporcional ao teu entendimento da inteligência artificial. Tu concorda? Não concordo. É? Então, esse é um tópico... super complicado, porque o que que acontece? Eu acho que tem super a ver com divulgação científica, num certo sentido, porque eu sinto que com inteligência artificial, a gente vê várias pessoas... Puta que pariu, agora eu espero que eu tenha citado certo aqui. O Akita tem... pode ter colocado normalmente aí, que já mudaria um pouco. Pode ser, né? Pode ser. Interesse normalmente não, porque eu também... é inversamente proporcional. Mas vamos assim, salve Akita, eu não quero te fuder, mas é só, se eu tinha falado errado... Foda-se, porque vai vir uma discussão legal, tá bom? Vamos lá. Então, é que eu acho que tem super a ver com divulgação científica, no sentido de que existem alguns erros, normalmente, que acontecem com divulgação científica, onde pessoas muito bem intencionadas, elas se sentem na obrigação de comentar sobre um tópico. E daí, nesse sentido, eu talvez até concorde com a intenção do que o Akita tá falando, e elas acabam aprendendo a superficialidade daquele assunto, mas pelo fato de que elas não têm essa profundidade, elas acabam superestimando o quanto elas sabem sobre aquilo. Digamos que eu acabei de começar a estudar algum tópico de física, sei lá, relatividade especial. Se eu tô na página 10 do meu livro de relatividade especial, tudo que eu sei sobre relatividade especial é aquelas 10 páginas. Uhum. Então, se eu parar para pensar o quanto que eu sei, tudo, né? Porque eu sei, tudo que eu sei é, por definição, tudo que eu sei. Aham. Uhum. E, normalmente, quando você avança num tópico, você acaba percebendo que você não sabe tantas coisas. Merda, eu tenho que voltar aqui, porque a gente não vai ter tempo suficiente hoje, porque eu já vi que esse moleque é maluco. Gostei, vai. No caso de inteligência artificial, eu tinha, talvez, uma posição que era bem congruente com a Kita há 2 anos atrás, porque eu achava que o grande risco das pessoas falando sobre isso seriam pessoas que foram pegas pelo hype, principalmente porque tem muito dinheiro nisso, e elas acabariam sendo levadas por isso e teria muita coisa sendo solta, que não faz sentido, e de fato tinha. E o que eu percebi agora é que existe o oposto também, no sentido de que as pessoas querem acreditar que a inteligência artificial, que tudo isso que está acontecendo é uma grande jogada de marketing, que não serve para nada e que não tem a mínima capacidade de fazer nada. Entendi, tá, que é o grande autocorretor. E eu acho que existe, acaba acontecendo esse incentivo onde pessoas falando sobre isso acabam tendo muita popularidade, no sentido que é um discurso que se quer ouvir, tanto quanto o discurso do hype, entende? Então existe... São os dois, dois opostos. Tem um outro cara que tá falando que além de roubar nosso emprego, ainda vai ser nosso Deus, tá ligado? Porque tem o outro lado. Tem o cara falando que... A gente tava falando antes, o cara que tá falando que não é porra nenhuma, e o cara tá falando que vai ser a Deus. Tem algo engraçado que eu costumamente falo, é que o quanto... Ou maiúsculo, né? Se for o Rolandinho, nesse caso ele não se importa muito. Não sei, mas qualquer dia a gente conversa sobre isso. A gente pode entrar nisso no final. Tu não sabe mais? Não, não é que eu não sei mais, mas eu... O meu ateísmo é menos militante hoje em dia, com certeza. Tá bom. Voltando, vamos lá. Adi. Então, eu ia falar que o quanto eu pareço entusiasta de inteligência artificial tem tudo a ver com a pessoa que eu tô conversando sobre. No sentido de que... Eu gosto, inclusive, de me colocar nessa situação de ser a pessoa colocando problemas no que a outra tá falando, no sentido, porque eu acho que as duas saem com um entendimento melhor depois. Então, certamente, eu acho que... Advogado do diabo. Mas, especificamente sobre inteligência artificial, eu sinto que o problema agora tá indo totalmente pro outro lado. Pelo menos no discurso popular do Brasil que eu ando acompanhando. Tá. Que é de subestimar isso que você tá falando, né? É, subestimar. No sentido de que tem coisas que a gente... Não é especulação minha, não é eu dizendo que vai acontecer. É coisas que a inteligência artificial, digamos assim, LLM, e modelos, etc., conseguem fazer agora. E eu entendo perfeitamente a arquitetura do jeito que eles funcionam, no sentido de... Eu entendo exatamente como acontece esse treinamento. E mesmo assim, ele tem essas coisas e elas são negadas, de certa forma. Entende? No sentido de que o discurso popular parece que não chegou lá. Então, talvez 2 anos atrás a gente estivesse discutindo o quanto esses modelos conseguem fazer coisas, a promessa deles, etc. E muito dessa promessa não foi atingida. No sentido, sei lá, o Sam Altman, por exemplo, que é o CEO da OpenAI, estava falando coisas absurdas há 2 anos e pouco atrás. Ele ia lançar um novo modelo e começava a falar, nossa, AGI was reached. Ele falava que ele estava sentindo o AGI nesse sentido. A inteligência artificial geral já era uma realidade em breve. A gente viu um salto maneiro do primeiro pro ChatGPT pro ChatGPT2, depois pro 3, depois pro 4, já do 4 pro 5 já foi meio estranho, né? Ele lançou no 3.5 já, né? Que era o chat GPT, ele era o 3.5. Então, mas aí teve essa parada do 4 pro 5, a galera tava com um hype fudido, e eu que eu não sei, não manjo, né? Mas o não foi tão legal. Rolou uma parada. Teve, do 4 pro 5 teve todo um lance do fato de que as pessoas estavam apegadas ao 4.5. Quando o 5 saiu, algumas pessoas ficaram órfãos do 4.5 pela forma. Ele era um pouco mais condescendente, ele era mais agradável na comunicação. Não, teve isso, com certeza. Tiveram pessoas que passaram até por... Era o 4O, no caso. Era o 4O, né? Teve uma coisa de algumas pessoas que usavam quase como um companheiro, uma pessoa ali pra estar junto e tal. E tiveram relatos no Reddit de pessoas que falaram, nossa... Aí no dia seguinte eu abri o negócio, perguntei, o cara foi super estúpido, respondeu de qualquer jeito. E as pessoas se sentiram... Teve esse episódio, mas eu acho que o que você tá falando é a respeito da sensação do salto, né? De que do primeiro que ficou público, que era o 3.5, para, por exemplo, a segunda versão, foi um salto muito perceptível, e aí foi ficando menos perceptível para quem usa no dia a dia. E até porque, digamos assim, essas empresas, elas estavam todas em um momento de aquisição de recursos. Então, era necessário que eles colocassem esse hype no máximo possível, porque no dia seguinte eles tinham uma reunião com investidores. E era para levantar quantidades insanas de dinheiro, coisas que nunca foram feitas em investimento nos Estados Unidos. Direcionar a economia isso, inteira, não, né? Na verdade, e não só isso, como ações governamentais, no sentido de que decisões políticas do Trump e do gabinete dele em si foram tomadas com base nisso. Então, é claro que aconteceu. Politicamente falando... Ah, eu não sei. Eu acho, eu acredito que esses países, né, estão tendo um protagonismo agora da conversa muito grande, né? Mas de alguma forma também é uma aposta gigantesca, porque parte desse recurso, dessa energia, foi colocado nisso e. O Sam Altman me parece ter uma puta influência, né? No. Sei lá, nos Estados Unidos, caralho. Né? Então, é o reconhecimento de que, de algum jeito, a inteligência artificial está muito próximo das indústrias que vão ser fundamentais não só para a economia dos Estados Unidos, mas para a segurança também. E eu acho que a gente pode entrar mais no detalhe disso depois, no sentido de que a ideia de que computação é algo que está muito atrelado à segurança de uma nação e à soberania de uma nação, não é algo que surgiu agora. É algo que você encontra, por exemplo, discussões no gabinete do Obama ainda sobre isso. Teve depois discussões no primeiro mandato do Trump, etc. Essa percepção, inclusive a China começou a tomar decisões com base nisso no começo do século XX. Essa ideia de que eles perceberam que eles estavam muito atrás na questão de fabricação de microchip ou na questão de o poder computacional que eles têm à disposição deles e o quanto isso pode influenciar, por exemplo, em uma batalha ou pelo fato de que boa parte das armas atualmente elas têm esse componente inteligente, elas precisam de microchip. Então se você não consegue fabricar aquele microchip ou alguém consegue cortar alguma parte da cadeia de distribuição, você não consegue produzir um certo míssil, você não consegue produzir um carro específico que é usado em segurança nacional, batalha. Então, né? E isso tem tudo a ver também com coisas que não são talvez tão agressivas, como, por exemplo, partes da indústria, etc. Elas precisam de computação. Então, computação, essa talvez seja uma das grandes coisas que eu queria passar com o vídeo do computador especificamente, é a pessoa perceber que computação não é só, digamos assim, o que o seu computador está fazendo para você jogar um jogo, não é algo que você deixa no seu computador. Está inerentemente ligado com a capacidade da humanidade de resolver problemas. Então, quanto mais computação a gente conseguir acessar, de certa forma, isso está extremamente relacionado com, digamos, se a gente vai conseguir resolver certos tipos de câncer, ou se a gente vai conseguir resolver certos problemas energéticos, ou até problemas ambientais, digamos assim. Se você tem computação sobrando, você consegue jogar em certos problemas, tanto da ciência quanto das humanidades, etc., e tentar resolver eles. Então... Interessante, nunca tinha pensado na computação dessa forma. É porque computação é algo universal, no sentido de computação universal mesmo. Um computador, qualquer que seja, e isso desde os USI Z3 em 1943, ele consegue resolver qualquer algoritmo que você coloque para ele, exceto que ele talvez não tivesse memória suficiente e você tivesse que esperar muito tempo no caso de computadores muito velhos. Isso quer dizer que qualquer problema que pode ser resolvido computacionalmente, pode ser resolvido por qualquer computador. Então, você pode pensar que computação é um recurso que nem energia. Na verdade, é algo que está, assim, downstream de energia, no sentido, né? Um derivado. Só acrescentando, que é uma coisa que eu aprendi fazendo o vídeo do computador também, que é entender computação como um recurso e por que, que ele é um recurso importante, é você entender que existem problemas, certo? Alguns problemas são computáveis, outros problemas não são computáveis. Sim. Só que existem muitos problemas que são computáveis. E tem toda uma discussão de saber quais são se problemas são ou não computáveis e tal, enfim. Mas, por exemplo, ele inteligências... Ele um padrão? Não, é. O que eu tô querendo dizer aqui... Ele você está perguntando se problemas computáveis seguem um padrão. Uhum. Eles têm que necessariamente ser problemas que podem ser resolvidos com algoritmo. Então, eles têm que ter um padrão interno. Mas esse padrão interno pode ser muito convolucionado. Flexível e tal. Enfim, mas a questão que eu estou colocando é... Você, para entender o porquê que computação é uma coisa tão mágica, tão importante, por que esse vídeo tem uma ligação quase filosófica, assim, um negócio que para mim é muito fantástico, que eu tive uma experiência transcendental com o vídeo, juro. É divertido. Eu acho que esse nerdão falando da parte técnica e o frescão falando da... Exato. Ai. Não, mas é fantástico porque se você entende que existem muitos e muitos e muitos problemas que são computáveis, o que o Adam tá dizendo é que qualquer máquina de Turing, ou seja, qualquer computador, dá conta de resolver esses problemas. E o que a gente está discutindo é quanto recurso a gente coloca para melhorar esse computador, fazer ele ficar mais rápido, fazer ele ficar mais eficiente, para que a gente resolva esses problemas que são computáveis, entendeu? Então, a gente dá conta dos problemas do mundo através da computação, entendeu? Porque quando fala computação, parece que só tem a ver com coisas que existem no universo dos computadores. Uhum. Mas não é nada disso, né? Uhum. Não sei se eu falei algo muito errado, mas acredito que seja... É porque pra mim, essa foi a coisa fantástica, assim, isso, sabe? De conseguir entender que computação é uma coisa que não tem a ver só com os computadores, né? Problemas computáveis são problemas que a gente pode submeter às máquinas e receber respostas. E assim, até onde a gente sabe, a gente nunca encontrou nenhum processo físico que não é computável. No sentido de que não existe nada que, por exemplo, assim, a dissipação de calor dessa mesa ou a computação que acontece no núcleo de uma estrela, a princípio, nada, nenhum processo físico que a gente encontrou não é computável. O que a gente já encontrou, várias dessas coisas, são perguntas sobre processos físicos que não são computáveis. Uhum. Por exemplo, o primeiro processo que a gente descobriu, a primeira pergunta que a gente descobriu que não era computável é o problema da parada, que é uma pergunta sobre computadores, que obviamente tem processos físicos computáveis. Mas, e a gente tem perguntas sobre a física quântica que não são computáveis, mas em geral, todos os processos físicos são computáveis. Ah, então entendi. Tu vai falar tudo isso aí, tu não vai falar nenhuma pergunta que não é computável, cara? A audiência vai ficar maluca. Cara. Uma pergunta que não é computável é, por exemplo, assim, se existe algum algoritmo que consegue dizer para qualquer programa de computador se ele para ou não. Esse seria o grande exemplo de programa não computável. Então, ele para de rodar, entendeu? Uhum. Se ele para de se executar, é isso, então, né? Vai lá, agora, professor, explica ele. Então, qual que é a ideia? Alan Turing, quando ele descobriu isso, quando ele mostrou que esse problema não era computável, ele estava tentando resolver um problema chamado Eichnamon Problem, que é o problema da decidibilidade em alemão. É isso que eu falei. E o que que ele... Era basicamente um problema que foi estabelecido no começo do século XX para determinar se a gente conseguiria ter um algoritmo que diz se um teorema pode ser provado ou não. E o jeito que ele pensou para resolver isso foi, em primeiro lugar, conceber a máquina de Turing, que a ideia do modelo é tentar criar um modelo da forma mais simples de se executar a computação. Então, digamos que eu quero capturar essa questão da computação. O que é computação? E a ideia de Alan Turing foi, bom, beleza, vamos tentar pensar... Qual que é o objeto mais simples possível que eu consigo imaginar que consegue executar essa característica que eu chamo de computação? Antes disso, existiam algoritmos há muito tempo, por exemplo, algoritmo euclidiano, algoritmo da divisão, etc. Mas ninguém tinha uma definição do que é um algoritmo. No sentido assim, você sabe, né? O algoritmo da divisão, eu divido isso por isso, passo esse número para cá, etc. É um conjunto de regras finito. Parece que tem algumas características nele, mas não tem nada que me diga o que é essa coisa. E daí a máquina de Turing é basicamente uma... Ele imaginou um objeto que tem uma fita, essa fita é infinita e ela tem bloquinhos. E daí a versão que eu estou falando aqui é uma versão um pouco mais simplificada, mas que é equivalente, que é de Martin Davis, que cada um desses bloquinhos pode ter um ou zero nele. Uhum. E a máquina pode decidir apagar, colocar um, ou apagar esse um, colocar zero, e ela pode ir para a esquerda ou para a direita uma casa por vez. E... Essa máquina, dessa forma, é extremamente simples. E ela tem dentro daí regras na cabeça dela de por que que... Digamos assim, se eu passo para a esquerda duas vezes e vejo um, eu volto para a direita, etc. Tem algumas regras assim. Tem que ser um número finito de regras também. Ela é capaz de executar qualquer computação. Essa é a questão. Ou seja, dada uma fita específica, né? É isso. Ela consegue fazer. No caso, a gente consegue criar uma máquina para fazer qualquer computação, mas daí outra coisa que ele descobriu é que existe a máquina universal. E a máquina universal é uma máquina de Turing específico que, se você dá para ela as informações de qualquer outra máquina, então ela faz essa computação. Ela simula, entende? Ela consegue se adaptar para ser aquela outra máquina, e aí depois ela se adapta para ser uma outra máquina, então ela se adapta para resolver problemas diferentes que são computáveis. E é isso que um computador faz, digamos assim. No sentido de que ele é Turing completo, ele é uma máquina universal. Exceto que ele não tem uma fita infinita, mas se a gente assumir que a gente pode sempre colocar memória mais no computador, então ele conseguiria resolver qualquer problema computável, dado o tempo suficiente. Uhum. Então, essa seria a ideia da máquina de Turing. Então, se o problema é computável, mesmo que demore milhões de anos, você sabe que qualquer computador... essa fita, que era a maquininha mais simples de todas, ela resolve o maior problema computável que existir, desde que você dê tempo suficiente para ela, ou você aumente a performance, enfim, né? Você vai brincar com esses eixos aí, mas é... E daí imagina que a gente quer, então... criar um programa específico, ou criar uma máquina de Turing, porque as duas coisas são equivalentes, que se eu der um outro programa para ela qualquer, digamos assim, o identificador de par ou ímpar que eu fiz em Python, aquele programa que a gente estava conversando sobre, eu dou esse programa para ela, e ela vai me dizer, antes de eu rodar esse programa, se ele para ou não. Tá. Porque, se ele para é se ele dá um erro, é isso, né? Se ele para de funcionar, é isso? Não, é se ele finaliza. Se ele dá erro... Se ele vai até o final, é isso? Se ele vai até o final. Ah, entendi. Porque se ele der um erro, claro, ele pode finalizar dando um erro, mas ele pode dar um erro e continuar rodando infinitamente. Entendi. E daí imagina que se você tem um programa, você colocou para rodar aqui esse programa, e ele vai rodar infinitamente, quando que eu decido que ele vai rodar infinitamente? Porque eu tô aqui olhando no meu relógio, pô, já passou 67 anos. Mas pode ser que essa computação fosse terminar em 67 anos, ponto 1, digamos assim. Então, será que eu conseguiria fazer algum algoritmo que me diz isso antes? Eu passo ele e ele me diz, não, esse programa aqui vai parar eventualmente ou não. Esse programa aqui talvez continue infinitamente. E esse é o problema da decidibilidade. E esse é um problema que... Por que, que ele não é computável? Porque eu não consigo escrever um algoritmo que resolve esse problema. Mas existem uma infinidade de problemas não computáveis. Inclusive, existem números não computáveis. No sentido de que a maior parte dos números que as pessoas já interagiram são computáveis. Mas existe... Qual que é a característica principal desses números que a gente lida? Então, eles são definíveis, talvez seja a característica mais, mais abstrata possível. Mas a gente pode entrar numa conversa que entra nisso, que seria a gente falar sobre infinitos maiores que outros. Porque o que acontece? Uhum. Existem infinitos maiores que outros, né? Isso é algo que você consegue provar matematicamente. Por quê? Porque se eu tenho dois conjuntos e eles são infinitos, e eu quero saber se eles têm o mesmo tamanho, se o infinito deles for igual, então eu consigo criar uma relação 1 a 1 entre cada elemento deles. No sentido que, assim, imagina que eu tenho um infinito de pessoas numa sala, eu tenho um infinito de cadeiras, eu quero saber se os infinitos têm o mesmo tamanho, eu mando todo mundo sentar e olho por cima se tem alguém de pé. Se todo mundo está sentado, eu não encontro ninguém que está de pé, eu não encontro nenhuma cadeira vazia, então, obviamente, eles têm que ter o mesmo tamanho. E algo contraintuitivo disso é, por exemplo, os naturais e os inteiros têm o mesmo tamanho. Porque eu consigo criar uma relação bionívoca entre as duas coisas. Eu consigo criar uma relação que cada número natural, ou seja, os números naturais é 1, 2, 3 e 4, os inteiros vai para menos 1, menos 2, menos 3, ele vai para os dois lados, digamos assim. Uhum. Né? E eu consigo criar uma relação que me garante que não tem nenhum número inteiro de pé, e nenhum número natural vazio, digamos assim. Você não perde ninguém pelo caminho, né? Você não perde ninguém pelo caminho. E daí a gente diz que eles têm o mesmo tamanho. Mas, por exemplo, os racionais também são assim. Os racionais, apesar de parecerem muito grandes, né? Porque seria todos os inteiros que eu posso escrever com uma fração de números inteiros. Uhum. Desculpa, todos os números racionais são números que eu posso escrever com uma fração de números inteiros. Uhum. Então, se tem um número inteiro dividido por outro número inteiro, é racional. Por exemplo, 1 dividido por 3. E daí você pode ter... ele pode ser uma dízima periódica, no sentido, né, que é 1.33333. Não precisa ser finito. Mas daí esses números, você pega todos os números racionais e você consegue juntar com os naturais, e eles vão ter o mesmo tamanho também. Agora, os reais, não. Se você tenta juntar os naturais, ou os números contáveis, com os reais, você não consegue. Sobra real. E sobra muito real. E acontece que você pode tentar... Qual é o conjunto dos reais, que eu acho que é o último... Então, os números reais são os números do contínuo. No sentido de que você considera os racionais, mas você considera os irracionais também. E daí os irracionais por exemplo, raiz de 2, pi, são todos números irracionais. E é o contínuo, porque ele tem essa propriedade, e digamos assim, o fundamento do conjunto, se eu quero definir o que são números reais e capturar com axiomas, eu vou colocar certas propriedades ali que dizem que não importa o quanto eu puxo, imagina que isso é um elástico, não importa o quanto eu estique, sempre vai ter um número ali. Não importa quanto eu corte, sempre vai ter um número ali. No sentido de que, por exemplo, o tamanho... Entre 0 e 1 tem números infinitos, seria... Não são números infinitos, mas tem mais números entre 0 e 1 do que tem números naturais. E dá para criar uma relação bionívoca, de novo, entre os números entre 0 e 1 e todos os números naturais. Sacou? Então, desculpa, entre todos os números reais. Entendi. Isso quer dizer que eu consigo pegar os reais entre 0 e 1, esticar eles para eles ficarem do tamanho de todos os reais e dar certo. É muito maior o Google. Entendi. E daí quem pensou primeiro sobre isso foi um cara chamado George Cantor. E foi um tanto polêmico no começo, justamente porque são coisas muito contraintuitivas e a matemática ainda não tinha conseguido lidar com as consequências do infinito. Mas, ao mesmo tempo, é algo que você consegue provar. E quando uma prova matemática ela é feita e muito bem construída, é algo que você não consegue desconstruir de algum jeito. Você não consegue negar aquilo. Onde que eu tô chegando é o seguinte, né? Se a gente tira os irracionais dos reais, fica um número contável, né? Tem o mesmo tamanho dos naturais. Ou seja, o problema que a gente tá tendo, que tem um infinito que é maior que o outro, é os irracionais. Vamos tentar dividir os irracionais entre alguma coisa e outra. E daí tem um grupo de números que são os transcendentais e os não transcendentais. Por quê? Mentira, cara. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá inventando essa porra. Tô inventando um monte de bobagem. Mas então, os números transcendentais são os números que eu não consigo escrever com uma expressão algébrica. Pensei que fossem os que encontraram algum tipo de espiritualidade. Os números que agora estão no mosteiro. Né? Então, imagina que eu tenho uma folha aqui na minha frente e eu vou tentar escrever um número usando raiz quadrada, exponencial, mais, menos, divisão e etc. E vai virar uma fórmula fechada, esse número. E daí, esse número aqui, eu olho pra ele e eu sei que ele não pode ser transcendental. Os números transcendentais são os números que eu não consigo escrever com uma expressão algébrica de forma fechada. Tá. Ou seja, usando as operações que a gente conhece da escola. Tipo, multiplicação, divisão, mais, menos, etc. Isso aí são os transcendentais e não transcendentais. E daí, por exemplo, quais são os números não transcendentais que a gente conhece? É π, o E, etc. Tem vários números que a gente conhece, que a gente usa por aí, por exemplo, na engenharia, se usa π o tempo inteiro, que ele é transcendental. Mas o π, o E e etc., quase todos os números que você puder pensar, eles são computáveis. Por quê? Porque eu consigo criar um algoritmo que gera todas as casas desse número. Então, eu não consigo escrever o π com uma expressão algébrica fechada. É claro que eu consigo simplesmente escrever π na mesa, o símbolo do π. Ah, beleza, escreveu. Mas eu não consigo dar uma fórmula usando números, digamos assim, usando números reais e usando mais, menos, multiplicação, exponenciação, etc. E falar, isso é o π. Isso é o π, não tem como. Mas eu consigo criar um algoritmo... Que gera o π para você. Que gera o número do π. Então, eu vou dividindo aqui, vou fazendo essa operação, e daí eu vou, por exemplo, usando essa operação de divisão, etc, etc, etc. Você consegue captar o jeito de gerar o π com o algoritmo. É isso. E aí isso torna o π computável. Isso. Mas tem uma curiosidade que a gente conhece o π até certo ponto só? Sim, porque até certo ponto a gente gerou ele, mas a gente sempre pode gerar mais. No sentido de que tem gente que... É previsível, né? Assim, não é que é previsível, mas a gente sabe que a gente vai continuar gerando o π. Isso. A princípio não tem nenhum padrão. É algo que ele... O π nunca se repete, né? No sentido... Você gosta do π, cara? Π é legal, né? Ele é fascinante, né? Falando sério, é um número que não tem padrão, que ele é maluco, ele vai embora. É. Ele surge... Ele é um resultado de uma conta muito específica que tem a ver com um círculo. Ele é fodido. Ele é Deus, cara. É o raio dividido. É lindo. Hã? Quase chorando. Então, imagina que a gente tem um círculo. Uhum. E daí a circunferência é... Se esse círculo é uma estrada e eu tô andando de carro pelo esse círculo, a circunferência é o quanto... A distância que eu andei com esse carro. E o diâmetro, né, só para lembrar as pessoas, é se eu atravesso esse círculo de um lado ao outro. Se eu dividido um pelo outro, o π aparece. Uhum. No caso, ou aparece o tal, que é simplesmente π dividido por 2. Mas é interessante porque não importa o tamanho do seu círculo, porque o círculo tem essa característica. É muito interessante, é muito foda. Ele é simplesmente a forma geométrica do círculo em si te garante que isso vai acontecer, porque sempre que você tem algo redondo, ele tem que ter essas propriedades geométricas específicas que gera o π. Mas... Isso não é Deus, Adri. O Igor... A reação foi incrível. Então, Não, mas tá legal. Aí a gente tava falando dos não computáveis. Então, você tava na parte dos transcendentais. Isso. Ainda bem que você lembrou. Mas assim, os transcendentais, se a gente tinha dividido os reais, os números reais, entre os irracionais e os racionais. E a gente descobriu que o problema são os irracionais. Essa é a merda, né? No caso aqui, esse infinito que explode. Agora, vamos olhar para dentro dos irracionais e dividir entre transcendentais e não transcendentais. Os não transcendentais são os números normais. Sei lá, eu multiplico aqui, divido ali, dá ele. Esses números são contáveis, no sentido que eles são infinito pequeno. Então, se eu tiro deles... Se eu tiro dos irracionais todos os não transcendentais, sobra uma quantidade infinita grande, digamos assim, que é o infinito do contínuo, que é maior que o dos naturais. Mas os outros têm o mesmo tamanho que dos naturais. Agora, se eu olho para dentro dos transcendentais, eu posso dividir eles entre computáveis e não computáveis. E daí você me pergunta onde que está o problema. É nos números não computáveis. No sentido de que, por exemplo, π é um número computável, ele é transcendental, mas ele é computável. E o infinito dos números computáveis é pequeno. Dá pra ele, digamos, ele tem o mesmo tamanho dos números naturais. E daí só sobrou os números não computáveis lá. E é esses que são um problema. No sentido de que a maior parte dos números que a gente vai interagir na nossa vida e fazer contas, engenharia, etc., são todos números computáveis. E existe... Só que o grande infinito, digamos assim... Tem uma curiosidade de probabilidade que me deixou louco a primeira vez que eu ouvi sobre. Mas que é o seguinte, se eu tenho um dardo aqui na minha mão, e você me joga a reta real na minha frente, e eu tenho que jogar um dardo em algum lugar dessa reta real, é simplesmente impossível que caia em um número racional. É impossível. Não tem como. Porque é um infinito, e isso, claro, a gente tem que definir probabilidade infinita para isso fazer sentido, mas a questão é que é um infinito tão grande que simplesmente a probabilidade de você amostrar um número que é racional dali é impossível. Ah, entendi, porque tem a quantidade de números, o resto é tão grande que pra você acertar um racional é algo muito preciso. E daí a pessoa tá pensando, não, bota aí uns reais que eu vou acertar no 3 aqui. Simplesmente não tem como. Entendi pra caralho. Porque tipo, se você pega essa reta, você não vai acertar o 4 exatamente nunca. Você vai acertar um outro número qualquer. E daí, imagina o seguinte. Se eu jogar nessa reta agora os dardos, uma consequência de tudo que eu falei até agora, caso alguém tenha entendido, é que eu também nunca vou acertar num novo computável. Eu nunca vou acertar num número computável. Você vai acertar num número computável. Não computável. E daí depois a gente poderia dividir ainda, a gente poderia ir mais além dos definíveis não definíveis. Muito mais não computável do que computável. Muito mais não computável, mas a gente nem vê eles, sacou? Tipo, você nunca... Você viu... Quer dizer, algumas pessoas encontram, por exemplo, o número de Beaver é um número não computável, mas ele é definível, no sentido que eu consigo definir um problema que se eu resolvesse esse problema, eu teria esse número, mas esse problema não é computável. Entendeu? Então, por exemplo, o número de Kolmogorov seria... Nossa, mas um número que não é... É que é difícil entender o conceito de um número não computável. Mas eu tô entendendo. Devagarzinho. A gente... Eu vou ter que ouvir de novo depois. É porque a gente não consegue criar um algoritmo que produza esse número. Então, não existe nenhum algoritmo que daria de resultado exatamente esse número. O exemplo do pi é bom. Tô ligado. Você consegue fazer um algoritmo que gera o pi, que vai gerando as casas do pi. Então, você consegue computar o número pi. O número pi é computável. Agora, tem números que você não consegue gerar um algoritmo que gere o número. Então, ele não, né, é isso. Entendi. E a gente só entrou nessa porque eu estava dizendo que só na área dos computáveis, só nos problemas computáveis a gente consegue resolver muita coisa, né? Que são coisas incríveis, porque computação é uma coisa muito útil porque você resolve problemas computáveis com a computação. E aí a gente, eu não sei porque a gente pegou essa rua. Não, porque a gente tá falando de inteligência artificial, mas peraí, rapidinho. Inclusive, seria bom voltar nisso porque eu soltei lá... eu soltei um negócio lá e fui embora, né? Pois é, vamos voltar nessa então, vai. É porque o lance do computável ou não computável é interessante, cara. Sim. Porque assim, número de Beaver você falou. Como é que existe um número que a gente conhece, um problema que a gente conhece, que a gente não consegue botar uma máquina pra resolver aquela porra daquela equação? Porque a gente consegue definir qual que é o problema. Por exemplo, assim, o número de Kolmogorov seria, digamos assim, uma função que me diz, dado um programa qualquer, qual que é o menor programa que eu consigo criar que resolve a mesma coisa que aquele programa, que descreve aquele programa. Então, parece insano entender isso, mas é simplesmente o seguinte. Se um programa é muito complicado, então eu preciso de um programa muito complicado para tentar gerar esse programa. Se um programa é muito simples, eu preciso de um programa muito simples para gerar esse programa. Tá. Só que pode ser que um programa que pareça complicado, na verdade, pode ser gerado com um programa muito pequeno. Digamos que o meu programa é simplesmente assim, imprima 1, imprima 2, imprima 1, imprima 2, imprima 1, imprima 2. Só que eu tenho bilhões e bilhões e bilhões de linhas assim. Só que isso tem um número de Kolmogorov muito pequeno, porque eu consigo criar um programa facilmente que faz isso. Digamos assim, mesmo que ele seja gigantesco. Longo. Eu jogo um while, pra quem sabe de programação, enquanto esse número é menor que 100, imprima 1 e depois imprima 2. E daí eu descrevo isso num programa minúsculo, digamos assim, só com um loop computacional. Então isso quer dizer o quê? Apesar do programa parecer que é complicado... Deixa eu ver, hein? Apesar do programa parecer que é complicado, ele tem uma estrutura que a gente consegue capturar e daí essa estrutura a gente consegue criar um programa. Então, qual que seria o problema de Kolmogorov? Seria dizer, dado um programa, qual que é o número dele? Qual que é o menor programa em bits que conseguiria reproduzir esse programa? E a questão é que isso também não é computável. Então, eu consigo definir o número, eu consigo definir porque eu tenho um problema que eu defino e eu consigo falar sobre, digamos assim, eu consigo deixar bem estabelecido o que eu quero e o que eu não quero. Mas eu não consigo computar. Agora, tem os números que não são definíveis. Nem todos os números são definíveis. No sentido que tem números que a gente não consegue criar um problema. A gente não consegue definir eles. A gente não consegue falar sobre eles. Como a gente sabe que ele existe? Porque isso foi provado matematicamente. Isso foi provado... Provo matematicamente que tem um troço que eu não conheço. Não, é porque eu loucura, porque, digamos assim... Como é que a gente faria isso? A gente mostra que os números definíveis, por exemplo, são do tamanho do infinito pequeno. Então, se os números definíveis, digamos assim, a gente tá nos números reais, tá? E daí a gente... se a gente tira os números que tem um infinito pequeno, tem que sobrar os números que tem um infinito grande. Então, se eu tiro todos os números definíveis dos reais, ainda sobra um infinito grande. Eu provo que todos os números definíveis têm que ser contáveis. Então, tem que existir números... Que não são definíveis. Que não porque são definíveis. Todos os definíveis você já tirou do grupo e ainda tem coisa lá dentro. É basicamente... Você sabe que eles existem, né? Eu faço pelo contra, digamos assim. Tipo assim, você conseguiu isolar tudo que é possível definir. Aí você tirou do grupo e sobrou coisa lá dentro. Digamos se eu quero saber se nessa sala aqui tem pessoas que só trabalham no Flow ou não. E daí você não tem como conferir isso porque tem muita gente. Então você faz o seguinte, manda uma mensagem pra todo mundo e pede pra todo mundo sair da sala. E daí você viu, olhou por cima e falou, tem gente ainda aqui. Mas eu olho aqui pra trás e tá todo mundo que trabalha comigo tá aqui. Então eu sei que tem que ter gente que não trabalha no fundo da minha sala, necessariamente. É basicamente isso. Mas você não sabe o nome delas, você não sabe quem elas são. E daí tem, nossa, claro... Que cê, cara, isso é uma maluquice do caralho. Porque olha só, legal. Com pessoas, Adrien, é fácil. Pessoas, eu olho e vejo as pessoas. Uhum. Né? Esse conjunto de números, eu imagino ele, não é? Uhum. Então assim, eu imagino que eu tô imaginando que eu tô vendo que sobrou coisa lá. Então pra mim, tu tem que ser outra parada pra entender legal então, isso daí. É que a gente faz uma prova matemática daí, né? Que é essa ideia de a gente constrói um texto. Porque as pessoas acham que se você vai estudar matemática, por exemplo, na universidade, você vai ficar fazendo conta, né? Você vai lá e... contas maiores, digamos assim. Ah, eu aprendi Bhaskara, agora eu vou aprender a Bhaskara maior. Que vai ser, sei lá, 1.000, 1.500, etc. Poxa, não é isso? Então, mas na verdade o que a gente ficou fazendo lá seria fazer provas matemáticas. Então, você quer provar, você quer criar um texto, digamos assim, de argumentativo, usando lógica. O Adrien falou pra mim que quem estuda matemática fala assim, nossa, finalmente vi um número. É, então, então a gente vê um número, às vezes fica feliz. Nossa, olha só, fazia tanto tempo que eu não vi o 4. Porque raramente você faz conta, digamos assim. Inclusive, tem essa brincadeira também que matemático tem medo de conta, né? Porque ele treina muito pouco. É, porque a gente tá, não tá faz conta. E daí o engenheiro vai lá e ele passa... Digamos assim, eu tô falando mal do engenheiro aqui. Mas ele faz muito mais conta, é verdade. O engenheiro, assim, ele faz muito mais conta na universidade. Ele vai resolver lá os problemas. O cara tá especialista em fazer conta, é, né? E daí, ah, é o resolve... rei do Bhaskara. Ah, resolve, divide a conta aí, o matemático. E daí você fica, putz. Pegar minha calculadora. Pega o celular, Então, mas a gente ficou fazendo esses textos que basicamente eles garantem para alguém que leu e entendeu que aquilo é verdade. Então você está estabelecendo, digamos assim, a verdade sobre algo quase que etereamente. É algo que não pode ser desprovado. Então, por isso que eu considero, inclusive, que matemática não é ciência. Porque eu acho que uma característica necessária da ciência é que você possa refutar ela de algum jeito com um experimento. Não tem nenhum experimento que eu possa fazer sobre o mundo físico, nada que eu possa fazer que refute uma prova matemática se ela está certa. Porque, claro, a gente já descobriu provas matemáticas que as pessoas acharam, porque normalmente agora a pesquisa em matemática ela faz provas gigantescas. Tem um exemplo disso que é o último teorema de Fermat, que foi um problema muito famoso que Fermat definiu 280 e poucos anos atrás. E esse problema foi resolvido recentemente, digamos assim, recentemente não, no começo do século. Na verdade, no final do século passado. E a prova dele demorou quase um ano para que outros matemáticos lessem, entendessem e conseguissem dizer que está certo. Então tem isso, pode ser que a gente diga que está certo uma prova, mas não estava. Agora, a matemática que, digamos assim, a gente... que você avança até um certo ponto e você entendeu ela, ela está 100% estabelecida. Não é algo que está, digamos, que é sensível a algum tipo de evolução. Dá para fazer um teste e provar que você está errado, que 2 mais 2 não é 4. Então, olha só. Ih! 2 mais 2, do jeito que... Quando você fala 2 mais 2 é 4, você está assumindo uma certa estrutura algébrica e digamos assim, uma série de axiomas. Então você está totalmente certo. Então tá, peraí. O que é um axioma? Um axioma seria a verdade mais básica que eu tenho na matemática. No sentido do seguinte, se eu quero provar algo logicamente, digamos assim, eu tenho que fazer uma inferência lógica sobre algo. E para fazer uma inferência lógica sobre algo, eu preciso me basear em alguma coisa. A lógica, digamos assim, é uma casa que eu vou construindo afirmação lógica em cima de afirmação lógica. Então, o que acontece naturalmente, que você pode pensar sobre isso, é que, beleza, então vamos voltar para sempre, né? Se eu só posso acreditar numa coisa, se eu faço um argumento lógico que me prova usando outros fatos que eu já tenho, então, eventualmente, eu vou cair numa regressão infinita. A solução para isso é o quê? É você escolhe fatos que são muito, muito, muito básicos, muito simples, e que todas as pessoas concordariam que aquilo é verdade. Então, por exemplo, na matemática a gente tem o ZFC, que é o conjunto de axiomas de teoria de conjuntos, que é normalmente o principal conjunto de axiomas usados, mas se você abre, por exemplo, Elementos de Euclides, que é um dos livros mais importantes da história da humanidade, porque foi fundamental para, por exemplo, a arquitetura de toda a Idade Média, depois na Renascença, etc., foi um dos livros mais lidos da história da humanidade também, ele começa com um conjunto de 5 axiomas. E a partir dali, ele deriva todos os fatos da geometria que a gente conhece. Ah, esse triângulo não sei o que, esse triângulo não sei o que lá. Tudo isso desses 5 axiomas. É claro que, eventualmente, no século XX, a gente percebeu que esses axiomas não são suficientes. E daí foi adicionado mais. Então, tem alguns axiomas que são um pouco mais complicados. Tá, tá. Mas a ideia das coisas mais fundamentais Entendido. Que a gente tem. Tá. E aí, gente, tu tava falando. Eu me perdi também. Calma aí que eu vou voltar. A gente tava falando de... Cara, tudo bem. Pra ser um... Pra entender profundamente inteligência artificial, precisa ser um matemático fodão? Não. O quão profundamente, né? Quão profundamente. Pois é, não. Porque é aquilo que você tava falando também, que é... Bom, se eu tenho... Se eu não sei nada de alguma coisa, li 10 páginas, tudo que eu sei... É tudo que você sabe. É tudo que eu sei. Então, é. É que existem coisas, por exemplo, que digamos assim... Essa parte que... eu entendi, tô zoando. Existem coisas o que... O que ficou, né, da conversa. Isso é um problema que, na verdade, Alan Turing falava sobre isso. Eu tenho um artigo de Alan Turing de 1950 que ele fala sobre como, às vezes, as pessoas caem numa armadilha onde elas acham que elas, se elas olharam o início de uma estrutura, elas conseguem prever tudo que essa estrutura vai gerar. E eu tenho vários exemplos de como isso é falso. IA é um deles, mas, por exemplo, só os axiomas que eu acabei de falar de ZFC até combina bastante com isso também. Porque, digamos assim, ah, beleza, você não sabe matemática, então toma aqui os axiomas, se vira aí, meu parceiro. Imagina, você dá pra criança 2 anos de idade, toma aqui os axiomas, até o final da sua vida eu quero que você resolva todo o conhecimento de matemática. Então, só porque eu tenho as regras que explicam algo, eu não necessariamente sei aonde elas vão me levar. Tá. E tem vários exemplos disso, por exemplo, a gente poderia ir pro... Não sei se as pessoas conhecem o Game of Life, o jogo da vida, já ouviu falar sobre isso? Então é que tem aquelas célulazinhas, ela tem uma regra que é baseada nas células vizinhas e ela acende ou apaga dependendo disso. Tem todo um conjunto de estruturas matemáticas que são célula autômata, que elas foram pensadas para tentar explorar justamente isso. Essa questão de que você tem regras muito simples, mas elas acabam gerando um padrão de complexidade que é imprevisível para quem tá ali. Então, isso acaba acontecendo com inteligência artificial no sentido de que alguém despreparado talvez vá lá, e daí, bom, eu quero falar sobre isso, eu vou lá e entender a arquitetura de inteligência artificial. E a arquitetura é basicamente como que eu treino esse modelo. E se eu for, digamos, por cima disso, no sentido de eu vou entender como essa arquitetura funciona, eu vou ver, ah, beleza, tem o transformer aqui, o transformer faz isso, a autorregressão e etc. Eu posso tirar conclusões sobre isso, que o ato da inteligência artificial de fato rodar, no sentido daquele programa, e a gente isso não é uma característica da inteligência artificial, isso é uma característica de estruturas matemáticas. O fato daquela estrutura rodar de forma imprevisível faz com que você possa estar totalmente errado se você não tem cuidado no que você está falando. Então, um exemplo perfeito sobre inteligência artificial é o seguinte. Eu imagino que todo mundo que você conversou até agora sobre inteligência artificial falou que os modelos pensam uma palavra por vez. Uhum. E no sentido de que, em um certo sentido, eles estão certos. Porque você lembra disso? Teve isso, né? Que ele gera uma palavra e depois ele pra vai gerar prevendo, a próxima, ele vai prevendo a próxima. E isso tá errado. E é definitivamente errado. No sentido de que eu tenho provas muito bem fundamentadas do porquê isso tá errado. Mas num certo sentido tá certo, digamos assim, se a gente quer ser caridoso com isso, porque os modelos são autorregressivos. Então, eles te devolvem uma palavra por vez. Isso quer dizer o seguinte, se eu falo pro modelo assim, eu vou na farmácia comprar, pra ele responder o que eu vou comprar, por exemplo, paracetamol, sei lá, algum remédio, o que ele vai fazer? Ele vai passar todas as palavras que eu falei pra ele, de novo pro modelo, e daí ele vai responder ali, paracetamol. Se ele vai responder a próxima palavra, ele vai ter que passar de novo. Eu fui na farmácia comprar paracetamol, e daí ele passa de novo, por quê? Digamos assim, a próxima palavra dele. E daí depois ele vai falar, porque eu estava com dor de cabeça. Ele vai completando. Cada palavra que ele completou, ele teve que passar de novo. Autorregressão, eu acho que todo mundo tá careca de saber isso. A questão é... E ele também te dá uma palavra por vez, né? É isso, né? Sim. Ele devolve uma palavra por vez. Só que daí você pode concluir disso, se você for, digamos assim, de uma forma mais ingênua, e você quer, ah, sei lá, eu tenho que aprender isso, vou assistir uns vídeos no YouTube, vou ler um negócio, que eu super encorajo, acho que as pessoas têm que fazer isso, têm que tentar entender mesmo. Mas você pode concluir, beleza, então, naturalmente é impossível que o modelo pense antes no que ele vai falar. Uhum. No sentido de, ele não vai... No momento que ele chega na palavra, por exemplo, no momento que ele chegou farmácia, ele decidiu na hora, ele chutou uma palavra ali, né? No sentido de, ele pensou até ali, e agora que eu vou pensar a próxima palavra. Mas ele não tem nenhum planejamento interno do que ele vai falar no futuro. Ele tá simplesmente adivinhando uma palavra por vez. Uhum. E isso é falso. A gente tem evidências disso que isso é falso, no sentido de, tem um artigo que as pessoas podem pesquisar. Interessante que a gente tem evidência que isso é falso. Por que a gente tem evidência? A gente não sabe exatamente como é que funciona, não? Então, é que o que eu quero dizer é, a gente tem evidências conclusivas de que para certos modelos que foram testados isso é falso, mas você me bota uma arma agora em mim e fala, ah, garante para todos os modelos. Não sei, né? Eu não quero... Mas eu sei que no Claude 3.5 Haikyuu, que era um dos modelos mais fortes em um certo momento, e ele não é mais tão forte, ele é um modelo bem pouco impressionante, digamos assim, para os termos de agora, isso era falso. E eu consigo explicar exatamente o porquê, mas só completando essa resposta, a questão é, os modelos, mais fortes que o Raikou, provavelmente tem mais ainda essa capacidade. É meio contraintuitiva a ideia de que, digamos assim, esses modelos perderiam a capacidade quando eles ficassem maiores e mais competentes. Então, é bem improvável. E daí, no caso do Raikou, o que aconteceu? O nome do paper que as pessoas podem pesquisar é On the Biology of Large Language Models, que é na biologia de modelos de linguagem. E eles escolheram esse título, em primeiro lugar, por uma ideia que eu imagino que eles estejam pensando numa mesma ideia, que eu acho que a melhor forma de se pensar sobre o que acontece com inteligência artificial é que os cientistas, os pesquisadores, eles não estão criando esses modelos, eles estão cultivando eles. No sentido que eles estabelecem as regras de crescimento desses modelos, eles estabelecem para onde esse modelo vai, da onde ele veio, digamos assim, as pressões de treinamento, os dados que eles vão ter, mas o porquê que esses modelos têm os pesos que eles têm dentro deles, porquê que eles têm os parâmetros, porque você olha para dentro deles, você vê uma quantidade insana de números. Por que que esses números são daquele jeito? É algo que é pouquíssimo entendido. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo entendido. E não só isso, como, digamos assim, a gente não sabe quais estratégias o modelo está usando para resolver problemas que a gente está pedindo para ele resolver. Quão assustador é isso? Um pouquinho. É, de fato, um pouco assustador? Então. Ou estamos falando de, como a gente estava falando lá no começo, de uma brincadeirinha, isso aí não é porra nenhuma, tá tranquilo. Uhum. Ou, fudeu, vai matar a gente. Eu não estou assustado. Eu não tô assustado, justamente porque, assim, é aquela coisa que se a gente tivesse numa conversa, que tivesse alguém que tá super, super inteligência das ideias, eu estaria, pô, mas não é bem assim, etc. É porque tem um caminho do meio, digamos assim, né? É. Você pode assumir que o modelo tem capacidades impressionantes, você pode assumir que tem uma parte da compreensão disso que ainda nos escapa de uma certa forma, ou que a gente tá lidando com algo que é cultivado, que não é fabricado 100%, mas ao mesmo tempo você não precisa... assumir que é super inteligente ou que a super inteligência tá chegando amanhã, né? Eu acho que essa é a... Tá. Eu acho que até... Eu acho que até legal. Bom, a gente tava parado... Pode ir pra onde você quiser, mas a gente tava parado no lance do... A gente não sabe como é que ele chegou àquela conclusão ali. E isso, pra mim, é um ponto muito interessante. Porque, cara, a gente consegue, então, dar os parâmetros, dar as paredes. Uhum. A gente dá a gente mais ou menos indica o caminho a ser percorrido, mas... O que tem no meio, ou como esse caminho está sendo percorrido para aquele resultado final, a gente não sabe direito. Você pode imaginar que o fazendeiro que planta repolho, ele não entende nada. Ele faz não sentido. Precisa entender faz da biologia sentido. Do repolho. Ele só sabe que se ele der esses nutrientes... É esquisito. Ele pode ficar expert em plantar repolho. Ele pode ser o melhor plantador sabe, de repolho. Mas alguém sabe, porra. O biólogo, sei lá, alguém sabe como é que aquela ali acontece. É por isso que eu falei que o artigo se chama On the Biology of Large Language Models, na biologia. Porque a gente está tentando, digamos assim, certos grupos de cientistas que trabalham na área especificamente de interpretabilidade mecanística, estão tentando fazer exatamente isso. Tá. Só um disclaimer que eu quero dar antes da gente prosseguir, é que eu não acho que esses modelos são tão inteligentes quanto o ser humano, por exemplo. Eu acho que, em certo sentido, ele não é tão inteligente quanto uma criança de 2 anos. Em certo sentido, ele não tem as mesmas capacidades que a pessoa mais burra que você já viu por aí. Porque faltam certas coisas que seres humanos têm, que esses modelos não têm. Então, eu tô bem longe da ideia de, digamos assim, estamos se aproximando de superinteligência, etc. Não que eu não ache que isso é possível, que é um outro papo. Porque... Exterminador do futuro é possível? Então, é que o exterminador do futuro é algo, intuitivamente, pra mim, bem pouco improvável, porque... A ideia do exterminador do futuro não parece ser como as coisas iriam se dar. Entende? Porque daí tem robôs que eles pensam por si só, mas eles não têm acesso. Por que os robôs que voltaram não são tão inteligentes quanto a Skynet em si? Tem um monte de coisa no exterminador do futuro que me incomoda. Mas assim, o que acontece? A ideia de maldito. Você viu que refutou o exterminador do futuro porque o robô não vai ser desse jeito, não é? Não é que ele não vai ser super inteligente. Super inteligente é lógico. Tu não tá vendo que esse robô é meio burro? Olha ali. Isso que vai dominar a gente? Não, vai tomar no cu, pô. É que, digamos assim, essa pergunta, o fundamento dela, existe superinteligência? Existe essa possibilidade de a gente, ao criar uma entidade qualquer que seja superinteligente, que a gente, no sentido de muito mais inteligente que um ser humano, ou muito mais inteligente que grupos de seres humanos, por exemplo, mais inteligente que o mercado em si. Uhum. Se a gente assumir que o mercado é um grupo de seres humanos trabalhando para tentar decidir o preço das coisas, isso é um tipo de processamento, eles estão fazendo um tipo de computação. Então, será que a gente vai conseguir fazer uma inteligência que ela é unificada, no sentido que ela pensa por si só, como uma entidade, ela não precisa ter senciência, ela não precisa ter noção de eu, e ela vai ser super inteligente? Então, essa é uma pergunta muito ligada a se inteligência é algo que necessariamente precisa ser computável ou não. Porque existem pessoas que fazem... Entramos, né? É, que fazem um argumento. Eu nem terminei lá o outro, mas eu vou voltar naquilo que eu tava falando rapidinho. Mas assim, existem pessoas que fazem um argumento de que seria simplesmente impossível criar uma máquina inteligente porque é simplesmente... A inteligência não é computável. A gente já consegue entregar para uma máquina todos os inputs que um ser humano consegue ter? É, por exemplo, visão computacional, audição, tato, essa porra toda para alimentar algum tipo de percepção artificial? Do mesmo jeito que um ser humano, não. Nem perto. Porque o ser humano, digamos assim, tem uma coisa que é contraintuitiva também, que cada célula do seu corpo... ela é uma máquina universal, no sentido que ela é capaz de computação universal. E isso digamos assim, é um tipo de pensamento que surgiu há pouquíssimo tempo, é uma área de pesquisa que se chama basal cognition, cognição basal, que é justamente basal porque dá base. Então, quer notar que qualquer célula, para ela ser sequer uma célula, ela precisa ter capacidade, uma capacidade de computação muito avançada. Na verdade, qualquer coisa, para ser viva, ela tem que ser capaz de computação. Porque só para você se reproduzir, digamos assim, você tem que ser capaz de fazer, quase o que uma máquina de Turing faz no seu próprio DNA. Você precisa ter um construtor universal que pega esse DNA, constrói uma proteína, etc. Então, cada célula em si, ela é capaz de computação universal. E o jeito que isso acontece, tem várias hipóteses. Uma delas é, por exemplo, o fato que a célula tem proteínas alostéricas, que são proteínas que trocam de forma, tipo, elas encontram um químico e elas trocam de forma, e quando elas trocam de forma, elas trocam de função. Então elas fazem algo muito parecido com um portão lógico. Por quê? Porque o portão lógico, ele o que, que ele é? Algo que não deixa ou não passar informação de A para B, digamos assim, né? Se eu fechei o transistor ali, né? Sei lá, o disjuntor de uma tomada, deixa ou não passar eletricidade. Eu consigo fazer isso com a computação acontecendo dentro de uma célula, com uma proteína alostérica, se essa proteína, ela, digamos assim, ela está transformando um químico C para um químico D, mas se ela encontra o químico A, ela começa a transformar o químico C para o químico B. Eu falei um monte de letra, deve ter ficado confuso. Mas digamos que muda a função da proteína. Digamos que ela só transforma, ela só transforma um químico no outro quando ela está nessa outra forma dela. Então isso é um disjuntor. Porque se ela não está nessa forma, não deixa passar, não deixa a transformação do químico A para o químico B acontecer. Se ela está, acontece. Então isso é uma porta lógica. Você combina... Você aprendeu isso estudando computador? A ideia... Então, é que é algo muito... É algo muito universal, né? Então, eu não teria entendido isso se eu não tivesse aprendido sobre computação. E nem as pessoas teriam esses termos para falar sobre. Inclusive, um bom exemplo disso é que todos os pioneiros da computação se interessaram por embriogênesis no começo do século XX. Tanto Alan Turing, John von Neumann, etc. E você tem vários exemplos de pessoas prevendo a estrutura do DNA, como ela necessariamente deveria ser. E daí tem um exemplo do Schrödinger fazendo isso no livro What is Life? O que é vida? Sério? É, ele preveu basicamente que deveria existir, porque ele olhou assim, do meu ponto de vista de físico... É necessário que tenha algo tipo isso aqui, que era como se fosse o DNA. Ele não falou exatamente o DNA e etc., claro. Mas ele previu a função necessária. E também o John von Neumann, algumas décadas, acho que uma década depois, ele construiu uma teoria que se chama Constructor Theory, teoria do construtor, que é basicamente isso. É uma tentativa de modular o que seria necessário para a vida se reproduzir. E era basicamente... Cara, eles chegaram à conclusão que o DNA existia. Pensando em computação. Pensando na universalidade da computação. Então, tem uma crítica que as pessoas falam só mais essa coisa aqui, e depois a gente volta lá porque eu tava falando atrás. Existe uma crítica... Quer falar, Rolandinho? Não, eu ia dizer só que no nosso vídeo do computador tem esse lance muito legal que pra mim abriu as portas, que é entender que a... O que é que tá acontecendo? Vocês estão vendo? O Adrian fala pra caralho. Ah, ele fala um monte. Não, mas ele tá explicando coisa super simples também, então, né? E eu tô vendo tu, toda hora... Tu vê, Rolandinho? Toda hora ele... É que se eu deixo ele falar também eu perco. Aí ferrou, exatamente. Não, eu ia dizer que tem uma parte que pra mim é fascinante, que é isso de você entender essa questão da universalidade que o Adriano tá falando, né? De, por exemplo, você tá olhando computação e você começa a pensar em processos biológicos. Eu, inclusive, fiz biologia, né? Não terminei, mas a minha área de maior interesse na ciência por muito tempo foi biologia. E estudei na faculdade as proteínas, etc, tal. É muito interessante como elas são máquinas que podem mudar de função dentro da célula. E aí, relacionar isso com computação, quando eu vi o vídeo, começou a ficar mais óbvio para mim. A parte que eu acho legal é que o vídeo ele começa falando sobre lógica e como que você pode transformar lógica dos gregos mesmo, assim, do estudo da lógica, em um processo que pode ser automatizado, que você consegue ver ele acontecendo, uhum. Você consegue montar um circuito que executa aquela lógica. Isso está meio que na fundação do que é um computador, entende? De você pegar um disco... lá no nosso vídeo a gente faz lá a seleção do candidato, que é o Lobo-Guará, e você coloca certas condições, né? Tipo assim, você quer que o candidato tenha uma certa característica, que ele saiba falar um idioma, que ele... Enfim, você dá ali características para um candidato específico. E a gente, com LEDs, a gente montou um circuito dentro do... Fios e clips. Fios e clips. E, né? Baterias. E baterias. Mas é uma coisa que a gente fez assim super... Eu criei uma resistência juntando um monte de clips, por exemplo. Né? É super rudimentar. A gente consegue passar um candidato por isso... que é uma coisa física que tem em cima da minha mesa, e ele me diz no final se o candidato está apto ou não, segundo as regras que eu coloquei para o candidato que eu quero. Então você vê que eu primeiro pensei em algo, e eu consegui depois transformar isso numa máquina, não é uma máquina ainda, né, mas é algo físico que testa para mim os candidatos. Eu acho que esse caminho, devagarinho, que o vídeo faz, ele te propõe a pensar que essas coisas estão todas ligadas, entende? Entender como um computador funciona e te mostra como as coisas no mundo, na biologia, etc., também devem estar ali pela mesma vereda, sabe? Muitas vezes. Só deixa eu complementar, talvez, um pouco isso. Algo interessante do que o Rolandinho está falando é que eram regras, digamos assim, eu só contrato o candidato se ele morar em São Paulo, ou eu só contrato o candidato se ele cobra menos do que 3 mil reais por mês, algo nesse sentido, você pega um conjunto de regras, e a gente montou fio, digamos assim, é quase algo de eletricista, assim, a gente montou fios e baterias, e clips, esse clips ele pode estar conectando ou desconectando, e para demonstrar o que é computação, porque aqueles clips, digamos assim, passar energia por aquele circuito, responde se você contrata ou não. Porque você estabeleceu as regras que você tem, você consegue transformar isso em clips, fio e bateria, e daí você passa energia ali, e se acendeu o LED lá no final, ele tá contratado, senão... E dá pra entender fácil isso, porque é um fio, por exemplo, que tá levando pra um fio, que daí a energia passa por ali, ia chegar num LED, mas tem um clips ali. Esse clips é fala inglês ou não fala inglês. Então, se fala inglês, tá fechado, se não fala inglês, está aberto. Então, aí no caso, se esse candidato fala inglês, eu fecho esse clips, dizendo que sim, ele fala, a energia vai passar para a próxima condição que eu coloquei. Se não fala, mamou já. Se não fala, o LED lá no final não vai acender. Então, você vê que é uma coisa muito simples de entender. No vídeo dá para ver porque tá tudo ilustrado. É muito simples de entender o que tá acontecendo. Muito, muito, muito mesmo. As pessoas não entendendo nada ouvindo isso. Não, mas é muito rudimentar, assim, entendeu? E você entender que aquilo é computação é muito, muito foda. Cara, tem uma quase uma pegadinha nesse vídeo, que é o seguinte. O nome do vídeo é Como Reinventar o Computador do Zero, mas o verdadeiro computador é os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. Porque... O que eu quero que a pessoa entenda que é o computador é entender. Você tá dando. Que loucura, né? Que loucura. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Então, que é diferente. Eu gostei de tudo. É maluquinho, olha. Então, é obsessão. É risada de maluco, né? Não, ele tem tudo. É o estereótipo completo. Até a risada. Né? Então, o que eu quero dizer, que é o amigo que nós temos ao longo do caminho, porque a verdadeira coisa de reinventar o computador é pensar na concepção teórica do que é o computador. Essa é a invenção, é pensar na máquina universal e perceber que computação é algo universal. Até a célula do seu corpo. Célula. No momento que você percebe computação universal, você consegue ver em todas as coisas, digamos assim. Células fazem computação universal, porque as pessoas acham que, digamos assim, computação no seu corpo, só os neurônios estão fazendo, etc. Mas as células no teu corpo, elas estão fazendo quantidades insanas de computação para te manter vivo. E por isso que a pergunta do porquê que eu entrei nisso era... Por que que, se robôs agora, a gente tem como dar as mesmas informações que o ser humano tem? E a questão é que não até então, não que não possa ser, mas porque simplesmente a pele, ela tá fazendo uma quantidade muito insana de computação. Ela não tá só, ela não é algo passivo que te dá informação pros nervos, e daí isso chega nos neurônios, pro teu sistema central, e daí essa computação acontece. Na verdade, as células em si, de pele, elas estão fazendo computação também. E boa parte da, digamos assim, do ser humano como ele está no mundo depende disso. Porra, então quer dizer que se organizar direitinho aqui, eu rodo um The Witcher 3 na moral. Roda. Roda legalzinho. Roda vários, na verdade, né? Porque uma das vantagens de você, da célula, ela ser descentralizada, no sentido que, digamos assim, no computador, você tem um controlador, né? É uma coisa central no computador que diz assim, ó, rode esse código. E daí ele guia para onde vai essa informação dentro da placa de vídeo do processador, e daí essa informação propaga de volta para cima, para onde está. Do jeito que é numa célula, o que acontece é cada célula está fazendo computação e ela decide por si só, digamos assim, como prosseguir. Entendi. E essa decisão em massa, digamos assim, em grupo, é propagada para cima, para redes cada vez maiores. Isso é certamente o caso com neurônios também. E isso faz com que, tem vários papers argumentando isso, que você tenha uma eficiência computacional muito grande. Então, eu cada vez acredito menos na ideia de que existe algo não computável no cérebro humano, no sentido de que alguma coisa na biologia está fazendo algo não computável. Então, inteligência computável? Eu diria que... Não sei. Mas assim, eu... Mas se você tivesse que chutar, você gostaria muito que fosse? Eu gostaria que fosse que não fosse. Ué? Porque se não... A gente é mais especial, pô. Então, é verdade. É verdade. Porque se é computável, então a gente vai eventualmente fazer um computador que faz tudo que eu faço, etc. E, por exemplo, certas coisas que eu valorizo em mim vão acabar deixando de ser tão valiosas. Então, eu tô falando tudo isso, mas eu meio que não gosto muito dessa ideia da IA aprender a escrever tão bem quanto eu, e etc. Uhum. Por exemplo, quando eu escrevi minha redação lá na quinta série, minha professora mostrou pra todo mundo, etc. Daí eu fiquei com isso, eu sei escrever bem. Uhum. Sacou? Eu vivi minha vida pensando nisso. Pô, eu sei escrever. E daí chega na hora... Aí chega um computadorzinho de merda. E agora escreve melhor. Não, né? E por enquanto não. Inventando a próxima palavra, por enquanto não. Por enquanto não, mas... Por enquanto não. Mas então, se a gente... Bom, a gente não sabe se a inteligência é computável ou não ainda. Eu posso entrar em muito detalhe nisso. Porque existe aquele papo de... Eu não queria entrar nisso porque eu deixei lá tá atrás... Tá tudo em aberto, na verdade, aquele, né? On the Biology of Language Models, o um negócio lá de... Então, vamos pra esse, eu vou anotar. Depois você traz esse de volta. Tá. Porque tem aquele papo de não é nem inteligente, nem artificial. Uhum. Acho que... Não que eu vá refutar isso, mas eu acho que isso é colocado... Essa frase em si é colocada totalmente fora de contexto, normalmente. Tá. Tanto pelas pessoas que defendem, quanto pelas pessoas que atacam ela. E eu acho que um pouco de contexto, porque tem tudo a ver com essa questão de computabilidade, tem tudo a ver com, digamos, máquinas de Turing, problemas de decidibilidade e tal. Tá bom. Então, voltando àquilo que eu tava falando lá atrás, o que a gente tava falando é sobre como a gente sabe que o modelo ele não tá pensando uma palavra por vez. E aqui eu fiz aspas, né, pensando entre aspas, porque eu não quero necessariamente assumir que o modelo é um indivíduo que pensa do jeito que a gente pensa, que ele tem uma sensação de pensar e etc. Quando eu quero dizer isso, eu quero dizer que a gente consegue ver que o modelo planejou nos pesos internos dele, na rede neural interna dele, uma palavra antes dele falar ela. E às vezes, várias vezes, digamos assim, várias palavras na frente da frase. O jeito que a gente sabe isso é o seguinte, tem esse paper que eu falei várias vezes já, que eles fizeram um teste com o 3.5 Haiku, onde eles passaram um poema para ele. E o poema era algo como... His hunger was like a starving rabbit. É algo que rimava grabbit e rabbit. Eu não vou lembrar agora exatamente do poema. Uma rimazinha. Tá. E daí a ideia era o seguinte, né? Você dava a primeira parte do poema para ele. Tipo, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Isso é perigoso, né? Uh-huh. Você dá essa primeira para ele. E daí ele tem que responder a segunda. O que a gente via é que, por exemplo, assim... Se você... Basicamente uma cantiga de fundo de ônibus, então. Então. Então, nesse especificamente dessa rima, o que você via é que o modelo ele já tinha planejado rimar a palavra rabbit, que era do começo do poema, com a palavra grabbit. Você via nas ativações dele que ele já tinha ativado a feature, que é a característica, digamos assim, que é um conjunto de neurônios juntos, que representa aquela palavra sendo ativado antes dele falar a primeira palavra da resposta. Então, se é rosas vermelhas, violetas são azuis, eu sou muito legal... Acreditamos em Jesus. Pronto. Eu tenho um poema na minha cabeça, mas ele é um exemplo muito ruim, que seria Juca Pirama, né? Então, meu canto de morte, guerreiros, ouvi, seu filho da selva cresci. Nossa, mas é muito ruim. Guerreiros, descemos da tribo Tupi, da tribo Pujense. Eu tava na... Como é que é? Eu tava no banho... Não, eu não posso meter porque isso vai dar merda. Mas eu não sei como é que pode, não sei como é que pude comer cacu de vidro e cagar bola de gude. Pronto. Decidiu gude. Então, na verdade, dá pra fazer esse exemplo com esse poema que seria, digamos assim, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho da selva e eu mandei isso pra ele. E ele sabe que ele quer terminar com cresci pra rimar com ouvi antes de sequer ele falar a primeira palavra da resposta dele. Então, meu canto de morte, guerreiros, ouvi, seu filho da selva, nasceu, eu cresci. Isso prova que ele... Que ele tá planejando, entende? Que ele... Porque, só tentando organizar, e aí o Adam me corrige se eu falar alguma groselha. Imagina que você vai ter a frase que ele vai gerar. Então, ele vai gerar quatro palavras antes de chegar na palavra que vai fazer a rima. Uh-huh. Que a gente tá aqui em questão discutindo. Uh-huh. E a gente tava até agora falando que ele só pensa a próxima. É, exato. Então, por exemplo, na hora de fazer todo o processamento para decidir a palavra um, por exemplo, ele não teria, não tem nada a ver ainda com a parte da rima. Uhum. Só que ele já é, aí eu vou fazer uma analogia aqui bem grosseira e o Adam depois pode corrigir. Imagina que você tá enxergando tipo aquelas imagens da função do cérebro que acendem regiões, uhum, conforme as regiões estão sendo usadas. Cara, a analogia é super grosseira, mas é como se tivesse uma região ali bem pequenininha que se ativa quando você pensa na sonoridade daquela palavra ali da rima, ou aquilo ali já tá acendendo quando tá gerando uma palavra lá de trás. Ou seja, é dessa forma que eles conseguem ver que o modelo tá, digamos, pensando a respeito de dar aquela resposta, fazer aquela rima, antes de chegar na palavra em questão. Que é a palavra da rima. Então dá pra dizer que existe uma inteligência ali? Então, a gente poderia entrar na definição de inteligência. Eu, adiantando, a minha resposta é que sim, num sentido mais baixo do ser humano. Uhum. No sentido de que quase qualquer definição... E normalmente, quando a gente entra nessas conversas, as pessoas têm um pouco de medo de definir inteligência, de falar sobre isso. Ah, a gente tem que ver a definição de inteligência, etc. Mas a gente não precisa fugir disso. Uma coisa meio mística, né? É, porque a gente tem uma literatura gigantesca da definição de inteligência. Tem muita gente que escreveu paper sobre isso, tentando... chegar nessa definição, e uma das características mais interessantes é que quase todas elas chegam quase no mesmo lugar. Então, por mais que a gente não consiga definir inteligência propriamente, dizer uhum, assim, assertivamente é isso, a gente consegue dar uma base, uma ideia sobre isso, em quase qualquer delas, a grande, grande, grande maioria dessas definições, você teria que assumir que pelo menos esses modelos de linguagem são minimamente inteligentes. Tá bom. Mas assim, eu só queria falar sobre esse qual que é a conclusão que eu tiro desse experimento que percebeu, e tem vários outros exemplos disso que eles mostram no paper, que ele pensa antes, é principalmente essa ideia de como você não pode só olhar para a arquitetura, digamos, vou aprender aqui modelos de linguagem, daí eu olho lá um diagrama assim, passa aqui, passa ali, volta, e vou concluir, beleza. Então, claramente, eles não podem, por natureza de como eles foram programados, digamos assim, eles não podem pensar uma palavra à frente. Eles nunca vão estar planejando o que eles vão falar. Eles não vão estar fazendo essa computação de forma mais sofisticada. Uhum. Como é fácil cair nesse erro, né? Uhum. Exatamente. Uhum. E é errado isso. Você percebe quando você realmente testa o modelo, você percebe que é errado. E muitas das afirmações, quase uma característica, acho que do discurso, não sei se é só no Brasil isso, sobre inteligência artificial, é que várias das coisas que são faladas com muita assertividade, você poderia testar você mesmo, você vai na sua casa, você pergunta para o modelo alguma coisa e você consegue descobrir que aquilo não é verdade. Não porque o modelo vai te responder, eu sou inteligente, não sei o quê. Não, mas porque, por exemplo, assim, se você quer testar que o modelo ele só memoriza, que é alguma coisa que algumas pessoas falam, que ele é sempre 100% uma máquina memorizadora, tudo que ele faz é pegar da memória alguma coisa e te entregar essa coisa. Primeiro, que isso digamos assim, combinatorialmente impossível. É simplesmente impossível, porque o número de possibilidades que você pode dar para uma conversa, digamos assim, a gente começou essa conversa aqui, para cada palavra que eu falo, ela se ramifica, uhum, porque eu poderia ter falado outra palavra. Isso causa uma explosão combinatorial que é basicamente impossível, não é basicamente impossível, é estritamente impossível de se criar essa máquina memorizadora, porque a gente não teria espaço suficiente no universo para botar todas essas possibilidades de uma conversa ali. Inclusive, eu posso entrar no super detalhe nisso também. Mas o interessante é, você não precisaria ouvir esse meu argumento. Porque se você quer saber se essa máquina está memorizando ou não, e tudo que ela te falou é algo que ela viu em algum lugar, cria uma história absurda, com regras. Né? No sentido assim, um mundo alienígena onde as pessoas vivem dentro de uma rosca, dentro de um torus, e daí quando elas comem framboesa, ela inverte a gravidade desse mundo. Quando elas andam de carro e elas comeram um morango, esse carro ele só dirige para trás, elas têm que sempre dirigir assim. Você cria uma série de regras desse mundo alienígena, onde as coisas não fazem muito sentido, mas regras que são congruentes entre si, e pede para o modelo derivar coisas. E ele vai falar coisas que nunca foram ditas antes, a não ser que você faça uma história muito óbvia. Mas se você for maluco o suficiente, digamos assim, você vai chegar facilmente em coisas que nunca foram ditas, digamos assim. E isso era algo que deveria ser óbvio desde o modelo 3.5, digamos assim. Então não tem como ser simplesmente memorização, matematicamente impossível ser simplesmente memorização. Isso não quer dizer que ele não possa estar usando memorização fortemente. E eu acho que ele está usando fortemente memorização, no sentido de que ele tem que ter memorizado um programa, um template, e ele encaixa certas frases, digamos assim, dentro desse template. Para ganhar velocidade? Para ganhar vantagem no processamento? Não isso, mas para conseguir responder. Porque o que acontece a internet é muito pequena, digamos assim. Se a gente pensar no número de possíveis conversas que a gente poderia estar tendo, uhum, essa conversa se tornou única nos primeiros segundos que a gente estava conversando. Porque a maior parte das coisas que podem ser ditas nunca foram ditas. E isso é verdade num nível absurdamente. Assim, a maior parte das conversas que poderiam ser ditas nunca foram ditas. Assim como se eu pegar um baralho de cartas, tem 52 cartas nele. Isso é super contraintuitivo. Acho que a maioria das pessoas não tem ideia. Nem na questão da conversa e nem na questão dessa do baralho. As duas são similares. Ah. Porque tem a ver com explosão combinatorial. No sentido que eu pego o baralho e embaralho ele direitinho e te dou na sua mão. Na verdade, eu sou a primeira pessoa que pegou esse baralho e você é a segunda. Não ia falar que você é a primeira pessoa que segurou esse baralho. Uhum. Mas porque a maior parte das possíveis combinações de baralho nunca foram feitas. Mesmo as pessoas jogando poker... são só 52 cartas. Tem o velhinho que tá jogando poker ali o dia inteiro. É só o que ele faz. Joga poker. Mesmo assim. Porque... toda vez que ele embaralha, ele tá segurando uma primeira combinação daquelas cartas que foi feita na história dos baralhos, entendeu? E isso que são 52 cartas que ele tem ali na mão dele. Na questão da linguagem, por exemplo, quando eu tô conversando com você, a escolha da próxima palavra tá num pool de palavras possíveis tão maior, é muito maior. Uhum. E aí tem a segunda palavra, que daí você multiplicaria. Uhum. Mesmo que você coloque filtros, que você diminua esse grupo. Fala, não, mas as palavras mais usadas é um grupo menor. Mas mesmo assim, a gente tá falando de uma explosão combinatória que muito rapidamente se torna uma coisa completamente inviável de estar memorizado. Basicamente, começou o episódio, eu falei, eu podia falar A, B, C ou D. Tá? Eu falei B. Uhum. Aí o caminho A ele ainda existe, que eu não usei. Uhum. Mas ele poderia ter existido. Se você tivesse ido por lá, teriam mais possibilidades. E aí, então, uma ramificação. E aí por aí vai. E aí é infinito. É isso, porque a gente tá falando. Isso que a gente falou só de quatro possibilidades que eu poderia ter falado, que eu poderia ter iniciado. No caso do baralho lá, né? Você começa com 52 possibilidades. A primeira carta, né? Você tem 52 cartas possíveis. Então, a primeira carta da boca do baralho ali tem 52 possibilidades pra aquela carta. Aí a próxima tem 51 possibilidades, porque você já usou a anterior. Aí depois tem 50. E mesmo assim, para 52, toda vez que você embaralha lá, você tem um baralho que nunca existiu. Então, no caso da linguagem, é muito mais absurdo. Porque você pode escolher qualquer palavra da língua portuguesa para começar a tua frase, mesmo que tenha as mais prováveis. Aí a próxima, você pode escolher qualquer uma. Aí na terceira, você já pode repetir palavra, por exemplo, que é uma coisa que no exemplo do baralho não tem. Então, é muita loucura. Claro, é muito mais do que acertar o número da Mega Sena. Muito no caso de 52 fatorial... Qual é o no caso da linguagem, ele tá falando, né? Ah, não, muito mais. Mas qual que é o tamanho da Mega Sena? Quantos 60. Números você tem que acertar 60? 60. Não, você tem que acertar 6. Ah, 6 de 60. 6, que podem ser 60 em cada um? É, você tem 60 pra escolher, não é isso? O número de baralhos é muito maior. É. No sentido de, vou acertar a exata combinação de baralhos que você tem aí. Muito difícil. Assim, tem mais combinações possíveis do que átomos na Via Láctea. Porque é 52 fatorial. É um número que explode ridiculamente. Mas... isso é difícil entender. E no caso, né, da linguagem... Veja, as pessoas... Isso não, de fato não é intuitivo. Não é, né? E no caso da linguagem, fala aquela proporção, não, que então, vocês têm ela de cabeça? Então, a questão é... porque algumas pessoas podem estar pensando o seguinte. Esses caras, eles estão pensando da forma mais ingênua possível nisso. No sentido de que, sei lá, quantas palavras tem no português? Tem 100 mil palavras no português. Então você fala... se você tem 100 mil possibilidades para a primeira palavra, daí você... na verdade... voltando nisso, tem 500 mais ou menos, dependendo das estimativas, algumas são 300, etc. Digamos que a gente tem 100 mil palavras usadas, que são usadas normalmente, e daí na primeira possibilidade eu tenho 100 mil, na segunda possibilidade eu teria 999 mil, digamos assim, se eu não quero repetir, e assim eu vou criando, claro, uma explosão combinatorial. Esses caras são muito burros, porque as pessoas falam coisas com mais probabilidade do que outras. Uhum. No caso, assim, se eu já estou falando Estados Unidos da, eu vou completar com a América, quase sempre. Às vezes, se eu falei Estados Unidos do, eu tô falando do México, provavelmente. Então, tem frases que te prendem, digamos assim. Se você começou ela, eu saí de casa, estava chovendo, fui buscar meu guarda, a próxima vez você chuva. A quantidade de palavras possíveis vai diminuindo muito rapidamente, né? Não diminui tanto assim, vai crescendo, na verdade. Não. Eu tô dizendo nesses estilos de frase. Estados Unidos da... a última posição, o pool de palavras possível ficou muito menor, entendeu? Naquele exato momento da conversa, a partir do momento que continua, isso cresce de novo. Então, você pode se perguntar, bom, existe alguma forma da gente estimar, não quantas palavras tem, e tentar fazer essa conta meio burra, mas a gente estimar quantas palavras prováveis tem para cada palavra que eu adiciono. E sim, usando uma coisa chamada teoria da informação, que foi criada por Claude Shannon no meio do século XX. Acho que meio do século XX, foi 54, algo nesse sentido. Teoria da informação, o que ela me diz? Ela me diz exatamente quanta informação eu consigo calcular, quanta informação é revelada para cada palavra que eu adiciono. Na verdade, o que eu tô fazendo aí é, enquanto a palavra... deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Tá, assim, ó. Imagina que eu tenho um dado, vamos lá. Vou voltar um pouquinho. Imagina que eu tenho um dado. Esse dado, ele tem 6 faces, dado normal. Eu tenho 2 dados, na verdade, agora. Um desses dados, ele é perfeitamente balanceado. Isso significa que tem a mesma probabilidade de cair cada lado dele. E daí, esse outro dado que eu tenho aqui, ele tem 80% de chance de cair na face 1. Ele é desbalanceado, é trapaceiro, digamos. Se eu vou jogar contra você, vou te dar esse dado, você vai tirar 1, vou ganhar 100 mil reais. Uhum. Daí, beleza. Eu te pergunto assim, qual desses dados eu tenho mais informação sobre... E o inverso disso seria entropia. Qual desses dados tem mais entropia? No sentido, quanto mais coisas eu desconheço sobre ele. E qual que seria a sua intuição sobre isso? Qual dos dados eu tenho mais informação e qual dos dados é mais entrópico? Eu tenho mais informação sobre o dado viciado. Sim, exatamente. Então, isso é algo contraintuitivo para algumas pessoas, mas é exatamente essa resposta. Porque o dado viciado, você sabe com mais certeza que ele vai cair um. Digamos assim, eu tenho mais informação sobre ele. Agora, o dado que não é viciado, ele está no estado máximo de entropia. Quando o dado está perfeitamente balanceado, esse é o momento máximo de entropia daquele modelo probabilístico. Porque pode cair qualquer dado. E eu, se eu não vi ainda, eu não sei, eu não consigo chutar. Agora, esse eu chutar 100 mil que caiu um. Porque vale a pena, digamos assim. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso ver a entropia para cada palavra que eu vou revelando da linguagem. E na maior parte dessas estimativas dá mais ou menos 6, ou 7, ou 8 e etc. Se a gente pegar a menor, ou seja, 6 bits de entropia, isso quer dizer que a gente está sendo mais generoso com a nossa estimativa, pensando que é menor, tem menos possibilidades. No caso, as pessoas se repetem muito, as coisas não são tão prováveis, etc. E daí, se a gente pode usar um outro conceito, que esse é muito importante, inclusive na inteligência artificial, que se chama perplexidade. A perplexidade é, digamos assim, eu estou nessa situação onde a gente jogou o dado e eu escondi ele. A perplexidade mede quantas possibilidades eu acho que tem. No sentido de quantas possibilidades são prováveis para isso, quão indeciso eu estou. Então, a perplexidade de algo é 2 elevado na entropia dessa coisa. Então, se a entropia da linguagem é 6 bits por palavra, então a perplexidade da linguagem vai ser 2 elevado na 6, que é igual a 64. Então, eu tenho 64 de perplexidade. Por que eu falei isso? É basicamente o fator de branching, né? De ramificação. Ramificação. Então, isso quer dizer que para cada palavra que eu falo, existem 64 palavras prováveis, em média. E daí a gente está usando... Que criam outros ramos, né? Que daí abram outros caminhos de... Cada uma é abrindo seu próprio ramo. Porque algumas são menos prováveis. Digamos assim, em algumas situações a entropia é muito baixa. Porque Estados Unidos dá América. A entropia é baixíssima. Em algumas é totalmente livre. Olá, eu vim aqui e daí pode ser qualquer coisa que venha aí, digamos assim, né? E a questão é, se você faz uma estimativa, então, de quantas conversas possíveis podem ter, dado um período finito de tempo, isso é importante, senão eu não consigo estimar, eu vou ter que fazer, assim, 2 elevado a 6, e isso vai estar elevado ao número de palavras que eu tenho. Então, eu vou ter 64 elevado a N, que é o meu número de palavras. Então, digamos que a gente consegue falar 150 palavras por minuto. Talvez agora eu esteja falando um pouco mais que isso. Então, põe no 0,75, galera. 150 palavras por minuto. Então, eu já tenho 64 elevado a esse número de palavras que eu falei naquele minuto. E tem um paper de um cara chamado Stuart M. Scheiber. Ele é um professor de ciência da computação na Universidade de Harvard. E ele fez essa estimativa justamente para mostrar de forma conclusiva que é impossível que exista uma máquina memorizadora. Porque é isso que a gente está falando, né? Máquina memorizadora é aquela que, né, consegue pegar qualquer coisa que foi dita ali de memória e te entregar, né? Porque digamos que chega um alienígena aqui e ele criou uma inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial dele é simplesmente uma tabela que memorizou todas as possíveis coisas de uma conversa. Então, ele digamos assim, a gente está conversando aqui, existe uma conversa... Idêntica lá na memória dele, ele pega essa memória e pensa, eu completo ela assim. E daí ele me responde, sacou? Eu faço uma pergunta para ele no meio dessa conversa aqui, ele pega toda a nossa conversa, todo o contexto, bota ali e pensa no como responder. Se você falasse, por exemplo, uma fórmula, se você perguntasse um problema matemático, ele saberia a resposta, porque lá no banco de dados deles ele tem a fórmula completa e a resposta logo na sequência. Porque tem todas as memórias possíveis. Isso seria, digamos assim, um contra-argumento contra a ideia de que simplesmente olhar para o comportamento de uma máquina seria suficiente para decidir se ela é inteligente. Porque ela pode estar só memorizando. Mas a questão é, esse paper ele mostra definitivamente, e eu até vou deixar claro que o paper ele não fez isso porque ele achava que era possível. Era óbvio, porque é combinatoriamente óbvio isso para qualquer pessoa que, digamos assim, pensou sobre isso e tem as ferramentas certas, sabe, teoria da informação, etc., que não tem como. Mas ele escreveu esse paper para deixar de forma conclusiva, no sentido filosófico, de que não tem como ter uma máquina memorizadora. Por quê? Se a gente considera que dá para guardar um bit de informação em um diâmetro de um Planck de distância, então o Planck é muito menor que um diâmetro de um átomo. É uma das menores medidas que a gente considera da natureza. É muito, muito, muito, muito pequeno. É ordens de magnitude menor que o diâmetro de um átomo. Então imagina que, por exemplo, assim, eu pego um punhado de areia e para cada círculo que tem ali um Planck de distância, eu guardo um bit. Isso quer dizer que esse meu punhado de areia tem mais HDs que tem no mundo. Já dá para guardar mais informação do que já foram guardados na história da humanidade. Daí eu pego esse negócio e expando para o universo inteiro. Então agora meu universo inteiro é um grande HD. Para cada um Planck de diâmetro de espaço, você eu guardo um bit. Mesmo assim, eu não tenho como guardar todas as possibilidades de uma conversa de apenas 37 segundos. Esgota meu HD em 37 segundos. Porque a gente está falando de uma explosão combinatorial gigantesca. Isso não quer dizer que as máquinas, que os LLMs não estejam usando memorização de algum jeito. Com certeza estão. A gente tem evidências, porque a gente vê eles falando páginas de livros específicos, quotes. Mas o que eu quero dizer é, a ideia de que dá para ser simplesmente memorização é mais, digamos assim, é algo categoricamente mais errado do que eu achar que eu consigo pular do prédio aqui e voar. Porque isso talvez seja verdade, no sentido de que é algo que a gente conseguiria refutar em alguma certa situação. Agora, isso não, é uma verdade matemática, simplesmente não tem. Dado o universo que a gente tem, dado que ele tem essas limitações que ele tem, isso a gente nem considerou como que a gente faria para os bits se comunicarem. Digamos, o meu bit está aqui... Sim, tem vários complicadores ainda que não são considerados. Que poderiam deixar isso pior. Por exemplo, um bit está aqui e o outro bit está na Alpha Centauri. E agora? Eles têm que se comunicar no máximo em 4 anos-luz. Então, e agora? Como é que faz isso? Então, piora a situação. Isso quer dizer que é simplesmente impossível, entendeu? É impossível que ele esteja te respondendo sobre os ETs, porque ele memorizou sobre os ETs. É, e que não é uma estratégia viável fazer a máquina memorizadora também, né? Ela não é possível, né? Não tem como. Porque a questão era isso, né? Eu não sei se ficou tão claro, que a questão é você olhar para uma inteligência artificial e falar, talvez não seja inteligência, talvez seja só memória. Acho que essa é a... Essa é a grande questão, entendeu? Uhum. Talvez assumindo que a máquina memorizadora não é inteligente, porque ela tá só te replicando uma coisa que ela já sabe, que ela já decorou, né? Ela não tá pensando sobre. E assim, pra maior parte dos problemas que você vai conversar com a LLM sobre, pra maior parte das coisas que você vai interagir com ela sobre, você vai cair nessa situação onde ela provavelmente tá usando algo que tava no grupo de treinamento dela, no grupo de dados de treinamento, e ela tá usando aquilo para trapacear, de certa forma, porque ela não tá tendo que pensar do zero. Então ela tá usando memória. Isso com certeza é verdade. A questão é que não pode ser só memória. E o quanto é memória é algo muito em aberto. No sentido de que, também, justamente por causa dessa explosão combinatorial, não pode ser um template estúpido. No sentido de, beleza, tá bom, ele não tem o meu poema, mas ele substitui, digamos assim, ele substitui o rosas vermelhas, violetas são azuis, ele substitui, ele tem um espacinho pra rosas, um espacinho pra azuis, e daí ele vai lá e troca as palavras, etc, e daí ele te dá alguma coisa nova. Também não tem como ser algo tão burro assim, justamente por causa dessa explosão combinatorial. Beleza, você não acaba o universo em 37 segundos, mas você certamente acaba o universo numa conversa de 1 minuto e meio. Até porque você está em um fator exponencial. Uhum. Então não é linear, né? Não dá para... Digamos, se eu tivesse 2 universos, não dava uma conversa de 124 segundos, sacou? Caralho. Assustador um pouco, né? Mas na verdade, isso abre pra gente, então, pensar que, tá legal, então não é uma máquina que... Entendi que não pode ser uma máquina que memoriza apenas. Portanto, ela... Mas acho que meio que dá pra verificar isso e ver se eu tô maluco. Uma máquina que fizesse apenas consultas à própria memória, ela alucinaria como o ChatGPT alucina? Não, né? Se ela fosse totalmente determinista, é que ela pode ser a combinação de, digamos assim, um monte de coisa de memória e palavras aleatórias. Ela só joga um dado pra cima e pega uma palavra aleatória. É claro que, de novo, isso... Isso ignora a questão da perplexidade da linguagem. Uhum. Porque existem tantas possibilidades que simplesmente jogar uma moeda para cima para decidir a próxima palavra é algo que naturalmente ia te dar algo que não fazia sentido nenhum. E atualmente não é isso que você vê nesses modelos. Uhum. E isso é algo que as pessoas podem confirmar por si próprias. O fato que eles são coerentes, digamos assim, eles conseguem responder perguntas de quase qualquer natureza que você passa para eles. E você pode criar esses mundos imaginários e perguntar coisas. E para gerar imagens, o processo é semelhante ao de gerar texto? Não necessariamente. Existem modelos que geram imagem com uma arquitetura similar, ou seja, usando o Transformer, que seria essa arquitetura. Mas, por exemplo, a forma mais comum que você tem modelos open source fazendo seria com o que é chamado de difusão. Então, boa parte dessa resposta eu não consigo dar uma resposta tão boa porque as empresas escondem como que elas fazem as coisas. Então, por exemplo, pode ser que tenha um grande modelo, tenha um jeito de usar Transformers muito diferente, etc., que eu não sei tanto sobre. Muitas dessas coisas eu acabo sabendo, porque não é como se as pessoas que trabalham ali tivessem nível militar de segurança, eles falam em festa e etc. Uhum. E acaba chegando muito antes, digamos assim, em certas pessoas, antes disso ser divulgado publicamente. Mas, ainda assim, é algo que eu não consigo dar uma resposta com muita ênfase por causa disso. Agora, modelos de difusão, como que isso funciona? É muito mais algo no sentido de você pega uma imagem que é basicamente barulho gaussiano. Sabe quando a TV tava com estática? Então é um monte de cor aleatória, parece que não tem nada. Uhum. E você joga isso num espaço de possíveis imagens. E você caminha para a imagem mais próxima. Então, vamos lá. Como que isso é possível? Digamos que eu faça o seguinte. Isso tem tudo a ver com qualquer modelo, basicamente, de inteligência artificial de linguagem, que eu preciso representar as informações do mundo físico, eu preciso representar elas no computador de alguma forma. O jeito que eu vou fazer isso é o seguinte. Eu vou ter que associar essa informação qualquer, seja uma palavra, uma imagem, etc., a um ponto num espaço. Então, esse espaço seria um espaço euclidiano, possivelmente. E você pode imaginar ele em 3D, digamos assim. A gente está no universo e daí cada estrela é um ponto desse universo. No caso, por exemplo, do ChatGPT, etc., o que ele faz é, ele associa para cada ponto dessa estrela do universo, aleatoriamente, em qualquer posição, basicamente, ela associa uma palavra, e depois ele quase usa uma gravidade para juntar conceitos similares para perto de conceitos similares. Assim, eu tenho uma representação do espaço que, de algum jeito, captura a semântica do que está acontecendo. Então, o exemplo tradicional disso é que, digamos assim, dá para fazer álgebra linear com significado, dá para fazer álgebra com significado no momento que eu tenho um espaço semântico de verdade. Por exemplo, eu posso subtrair de rei a palavra homem. Isso é muito legal. E somar a palavra mulher e, de repente, eu tenho rainha. Esse é o exemplo clássico, né? Então, imagina que isso são vetores, são direções de espaço. Eu subtraio da direção que diz rei, eu subtraio a direção homem, adiciono a direção mulher e eu obtenho o ponto muito próximo do ponto que está a palavra rainha. Então você percebe que existem estruturas semânticas que a gente mal pensava sobre, que podem ser capturadas dentro desse espaço de álgebra linear. E que você faz uma operação matemática, entende? Você tem o ponto do rei, aí você subtrai disso algo e você vai para um outro lugar que tem um outro significado. E as coisas gravitam, as coisas elas vão ficando cada vez mais próximas conforme a semântica delas está mais relacionada, entendeu? Isso é muito massa. Não, não por causa dessa soma e multiplicação, mas porque você sim, treina... Sim, na hora do treino, Então, na hora do treino, você faz com que esses conceitos semânticos eles se aproximem, esses símbolos que simbolizam semanticamente coisas, eles vão ficando mais próximos, e aí eles agora têm uma coordenada, digamos assim. E aí... O que é muito louco também, quando eu tava fazendo o vídeo, que eu acho que é uma das partes mais legais de entender, é isso. Mas como é que o modelo... E esse da soma é muito fera, cara. Porque você pega rei, subtrai homem e soma mulher, você vai pra coordenada rainha, entendeu? Muito próximo. Então é a coisa mais possível, passa a ser rainha. E isso tá super associado também com tentativa de tentar entender o modelo com interpretabilidade mecânica, que é olhar pra dentro dele e tentar, baseado nos pesos, ver, digamos assim, as intenções dele ou o que, que ele tá pensando e etc. Então, essa ideia de que existem direções que representam conceitos humanamente entendíveis ali dentro, é quase toda a coisa que motiva você a ir lá e tentar entender eles. E por exemplo, esse exemplo que eu dei, onde você tem uma palavra por vez e ele pensou antes, é algo que só foi possível notar porque a gente encontrou dentro do modelo essas representações que são humanamente entendíveis. A gente entendeu, quer dizer, achou ali dentro dele essa característica que são um conjunto de neurônios ativados dessa forma, representa essa semântica. Mas eu estava falando tudo isso para falar sobre difusão, né? Que é como, digamos, a gente tem a geração de imagens. Então imagina que eu vou fazer isso, só que agora eu vou botar imagens nesse espaço semântico também. Então, digamos, eu vou tentar botar para cada imagem que eu tenho aqui no meu campo de treinamento, ela vai ser representada por um valor, uma matriz numérica, em que o pixel, digamos assim, eu tenho um número para... Digamos, eu tenho três números para cada pixel. Então eu estou representando RGB, algo nesse sentido. E daí agora eu vou tentar botar essa matriz numérica nesse mesmo espaço onde tem as palavras também, tá, de certa forma. Porque daí eu consigo associar texto com imagens. E eu coloco essas duas coisas no mesmo espaço. E o jeito que eu faço para fazer com que elas fiquem próximas, se elas têm alguma coisa a ver, por exemplo, a palavra carro fique próximo do carro de verdade, de uma foto de um carro, eu uso o treinamento de várias imagens que estão classificadas. Tipo, essa imagem diz que tem carro, essa imagem diz que tem uma pessoa, etc, etc. Tem lá o prove que você não é um robô, clique no poste. Você tá ajudando as máquinas, cara. As máquinas, tá com medo do exterminador? Toma. Não tô, mano. Você não clica. Vai não... fazendo carro, não, vai logando no banco. Eu tô torcendo, vem exterminador. Então... E daí imagina que eu tenho esse meu espaço agora. Dá pra fazer o upload da nossa própria consciência? Vai, continua onde você tava. Cara, tem... Não, continua onde você tava. Você sabe que eu vou, hein? Cuidado. Você acha que vai jogar piadinha? Ah, vai passar ileso? Então, Mas onde você tava? Tá, a gente tá nesse espaço semântico, tem imagens. E daí, imagina o seguinte. Eu pego uma frase... E daí eu jogo essa frase e com basicamente barulho gaussiano no meio desse espaço. Uhum. E agora eu vou tentar procurar qual que é a imagem que está mais perto dessa frase. Eu vou tentar caminhar nesse meu espaço para uma imagem. E aí essa imagem é a resposta que a gente te dá. Então isso seria os modelos de difusão. E a gente tem tentativas, inclusive, de fazer difusão no texto. Porque imagina que em vez de tentar fazer difusão em cada pixel da imagem, imagina que eu estou fazendo difusão no texto inteiro e eu estou... substituindo pixel por palavra. Então, agora eu não estou gerando mais uma palavra por vez, eu estou gerando um texto inteiro. Uhum. E daí isso pode ser muito mais rápido e ter várias vantagens. De qualquer jeito, eu acho que não tem nenhum modelo muito forte que usa difusão em texto, mas em imagem esse seria o jeito que a gente tem, digamos assim, eu tenho lá os modelos open source, eu posso testar, brincar com eles, fazer coisas com eles, etc. E claro, como eu falei, existem modelos que usam o transformer mais difusão, ou o transformer mais outras jogadas de imagem. Eu não faço ideia como funciona o 3.1, que é o VO3.1, que é o modelo o mais avançado da Google, do Gemini, que é meio alienígena. Inclusive, eu acho que um dos maiores perigos dessa ideia de você tentar convencer... Porque, digamos assim, você não gosta de IA. Uhum. Eu não quero que seja verdade essa porra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou convencer as pessoas de que IA não serve pra nada. E talvez assim a IA realmente não serve pra nada. Eu acho que um dos maiores perigos disso é algo como... com modelos de linguagem, onde você tem uma situação onde esses modelos eles já conseguem, por exemplo, gerar uma imagem de câmera de segurança perfeitamente. E se você não sabe disso, você é vulnerável. No momento que você sabe, deixa de ser. No sentido de que, imagina o seguinte, imagina que a gente está em 1300 AC e um maluco chega com um desenho numa pedra. E fala, mano, eu vi esse cara roubando outro, sacou? Olha aqui o meu desenho dele. Você não vai acreditar, porque você sabe que dá pra desenhar o que você quiser. Digamos assim, a pedra, ou o lápis, o papel, etc., eles são instrumentos os quais eu posso fazer o que eu quiser. Nossa, que responsável, fizeram o papel e a pessoa pode desenhar o que ela quiser, sacou? Tipo, dá pra fazer o que você quiser ali. Então, se você tem essa noção de que agora fotos e vídeos são algo que é maleável tal qual um desenho, tal como uma pintura, as fotos e vídeos não deixam de ter valor. Do mesmo jeito que desenhos, pinturas não deixam de ter valor. O que acontece é que você para de querer associar que isso é necessariamente uma descrição da realidade imutável. É aquela coisa meio apocalíptica, né? De, agora as próximas eleições, as pessoas vão ver a imagem dos candidatos fazendo atrocidades e ninguém vai perceber. Aí é isso, é uma coisa que a gente conversa muito entre a gente, né? De que talvez as pessoas se adaptem rápido. Talvez as pessoas entendam que os vídeos são gerados por os tiozões que receberam coisas absurdas, mandaram para os filhos falam, pai, pelo amor de Deus, isso é IA, não é verdade, né, tal. Então, isso vai criando meio que uma... duas que o tiozão tomou, ele já tá meio esperto já, ele já tá meio desconfiando dos vídeos que ele recebe. E é bom, porque aí dá pros caras ir pro surubão e falar que não era eles, né? Falar que é IA. A gente vai precisar ter outro tipo de evidência, etc. Porque se você pensa na maior parte da existência de democracias, na maior parte da existência de sociedades, etc., não tinha vídeo, não tinha foto. Então, se alguém cometia um crime, era eyewitness, né? Tipo, alguém viu e disse, etc., que tem vários problemas, inclusive. Não vou entrar nessa, mas tem vários estudos psicológicos que mostram que, basicamente, as pessoas se enganam muito, porque memórias são algo tanto gerados quanto guardados. Você acha que você tem aquela memória de infância, que é 100% verdade. Mas tu sabe que, na verdade, o teu cérebro completa partes. Completa partes. E daí tem vários exemplos de pessoas que pensavam em coisas absurdas, e como você pode induzir memória nas pessoas também. Você induz que você cria uma foto falsa. Se a pessoa, por exemplo, acha que fez uma atrocidade na infância dela, ela nem fez. Que eu lembre, o estudo que eu vi não era atrocidade, mas era algo tipo, ela fez esse passeio. Uhum. Você mostra ela, sei lá, na Disney. Não era Disney, mas assim, você mostra ela em Santos. Daí ela fala, olha aqui, nossa, realmente eu lembro, eu tava em Santos, entendeu? Ela completa as coisas. Uhum. Mas, enfim, eu não sei se as pessoas vão se adaptar tão rápido assim. A questão é que, de qualquer jeito, essa é a única solução. No sentido de que você não consegue criar nenhuma forma de que as redes sociais verifiquem isso há tempo suficiente de impedir. E a razão pela qual isso é verdade é a seguinte. Em primeiro lugar, você teria, em tese, como, por exemplo, obrigar a OpenAI, obrigar o Gemini, etc., o Google, que são empresas que estão nos Estados Unidos, etc., dado, se o governo dos Estados Unidos quiser obrigar eles a colocar algum tipo de assinatura em todos os vídeos que eles fazem, inclusive o Gemini tem uma assinatura, e eu consigo verificar se aquele vídeo é falso ou não. Tem alguns problemas nisso. Consegue verificar se é um vídeo do Gemini ou não, né? Isso, isso. Se é um vídeo do Gemini ou não, desculpa. É. E daí tem uma questão que eu posso tentar embaralhar isso de qualquer jeito. Digamos assim, eu posso passar Gaussian noise nesse negócio. Uhum. Eu não sei o quão resistente eles fizeram isso, no sentido adversarial. Porque eles estão preocupados muito mais com poder dizer que não, pô, a gente tentou, sacou? Do que realmente impedir alguém. E eu acho que essas tentativas, elas têm o mal de, por exemplo, fazer as pessoas confiarem que elas ainda podem dizer. Entendi. Quando as pessoas realmente intencionadas, que têm os recursos certos, elas vão certamente conseguir gerar de qualquer jeito. Uhum. E a segunda coisa é que a gente tem vários modelos de vídeo que são chineses. Inclusive, se olha o ranking, na maior parte desses rankings, você tem o melhor modelo atualmente, pelo menos eu vi, 3.1, que é um modelo da Google, mas o terceiro, o segundo, terceiro, quarto lugar são todos da China. E não necessariamente eles vão ter esse mesmo interesse, ou não necessariamente, se eles tiverem essa forma de identificar os vídeos, eles vão revelar para o público, te dar acesso a isso. Talvez eles só deixem, digamos assim, uhum, internamente, ou com acesso para o governo chinês ter esse controle, mas não necessariamente você vai ter. E existem modelos também open source. E no momento que você cria qualquer forma, digamos assim, de medir se algo... Digamos que, eu sou um pesquisador de Harvard, não sei o que lá, eu vou tentar criar uma forma que me dê 100% de certeza que esse texto ou esse vídeo foi gerado por IA. Nesse momento, eu tenho uma função objetiva perfeita para treinar contra. Isso. Porque eu consigo simplesmente usar essa função. Beleza, eu pego a minha IA aqui, uso esse modelo do cara aqui... Treino ela em driblar isso aí. Treino especificamente. Essa é a questão de casos adversariais. É um uhum. termo especificamente para isso, que é quando você não tem adversários, é muito fácil fazer as coisas. Por exemplo, vou botar um jeito de checar se esse vídeo aí é ou não. No momento que você tem adversários, você está numa corrida nesse sentido. Porque você cria uma estratégia, as pessoas usam essa estratégia contra você. E, uhum. sei lá, por exemplo, todo no mundo de cibersegurança, etc., é muito isso que está acontecendo. A gente só não tem hackeamento o tempo inteiro, pessoas perdendo dinheiro o tempo inteiro, porque essas empresas elas desenvolveram várias formas de se informar sobre isso, tem todo, digamos assim, um método de passar informação e fazer essas coisas dar certo. Né, e também você tem muito mais incentivo, normalmente, de se você encontrou uma vulnerabilidade, em vez de se tornar um criminoso, você entregar essa vulnerabilidade em troca de alguma recompensa. Então... Uhum. São os hackers éticos. Isso. Eles contam, né, o que eles acharam. Pois é. Caralho, cara, a gente vai ter que voltar aqui, mano, algum outro dia. Estamos aqui há quanto tempo, Jean? Chegando a pausa lá, uns 1h40. Caralho, Moleque, e assim, e a gente foi abrindo uma porrada. A gente foi abrindo uma porrada de caixinha aqui. Uhum. Que, por exemplo, dá pra fazer upload ou dará pra fazer upload da nossa própria consciência? O que é consciência? Dá pra gente upar a nossa mente? Quem sou eu? A mente é computável? Se a inteligência corre o risco de ser computável, a mente também corre esse risco? São coisas diferentes? Então. Primeiro, eu acho que essa reclama questão... da duração e depois ele lança uma pergunta que abre 4 horas. Não, tô reclamando, não, pô. Acabou de perguntar sobre o que eu considero a pergunta mais difícil de todas, que é o problema difícil da consciência. Que é o seguinte, boa parte do que eu tô falando aqui, eu tô falando sobre inteligência. Por uhum. exemplo, eu falei algum tempo atrás que eu considero sim que em uma certa medida, talvez pequena, esses modelos são inteligentes. Uhum. Com as evidências que eu tenho agora. É algo que eu atualizei. Quando esses modelos saíram no 3.5, uma das primeiras conversas que eu tive com o Bruno, na verdade antes deles saírem, é como eu achava de que isso não seria suficiente. Exatamente esse tipo de coisa de escalar e ter essas arquiteturas, etc. Uhum. Eu achava que você precisaria, para isso dar certo, de algo como, por exemplo, IA simbólica. Algo que fizesse inferência lógica de algum jeito, e a gente precisaria ter um entendimento melhor de como a mente funciona antes de conseguir criar essa IA. Eu achava isso. Mas, dado as evidências, eu mudei de opinião. Então, eu acho que essas criaturas são inteligentes. Essas criaturas não, esses sistemas, uhum. de alguma forma. Só que quando eu falo isso, eu não quero dizer que eles são conscientes, necessariamente. Eu não quero dizer que eles têm senciência. E senciência é um termo meio complicado, porque você está se referindo à sensação de ter uma experiência. No sentido de, existe a informação de que essa garrafa aqui é, digamos assim, esse negócio aqui, essa lata é azul. E nada impede, a princípio, que exista o processamento de que isso é azul, o entendimento que isso é azul, mas não a experiência de que isso é azul. Experienciar o azul. Até porque cor é algo que, a princípio, só existe na sua consciência. O que existe na realidade é basicamente o jeito, o nível energético que o fóton reflete no objeto. Ou o jeito que ele é absorvido e soltado pelo objeto. Então, você pode pensar dor. Aonde que existe a dor? Dor, é aparentemente, é um fenômeno que é exclusivamente da consciência. No sentido do fenômeno da consciência. Então, tem um artigo sobre isso que eu gosto de citar sempre, que eu acho que é uma boa introdução para isso, para quem está interessado e não entendeu o que eu estou falando, sei lá. É What is Like to be a Bat? É, como é ser um morcego? Que é um artigo sobre filosofia do Nagel. Eu acho que esse é o nome do autor. E ele faz esse argumento de que a única forma de você saber como é ser um morcego, como é ser um morcego, não como um morcego funciona, é sendo um morcego. Se a gente estudar um morcego perfeitamente, a gente usa a ciência com os nossos melhores métodos e a gente decifra ali as redes neurais do morcego, ou cada célula do morcego perfeitamente, o que a gente sabe é associações. Por exemplo, essa coisa aqui causa a dor no morcego. É essa coisa que está correlacionada com a dor no morcego. E a dor no morcego, a gente pode falar, nossa, isso é só termodinâmica, etc, etc. Mas como a gente vai saber como é ser o morcego que sentiu dor naquele momento, isso é algo necessariamente de primeira pessoa. É algo fenomenológico. Fenomenológico. Fenomenológico, isso. Então, essa é a questão. Então, consciência, para mim, é um problema separado. Porque, por exemplo, assim, imagina o termostato, sabe? Que é, ele está tentando regular a temperatura desse ambiente. Uhum. Digamos assim, daí se o ambiente sobe, digamos assim, ah, tá 30 graus, tem que descer. Se o ambiente tá muito frio, ele tem que subir. Mas ele não sente frio. Mas ele não sente frio, a princípio. Ele tem a informação de que a temperatura tá daquele jeito, ele processa ela, ele toma uma decisão, mas não necessariamente ele sente o frio. E essa é a questão. Eu não acho, a princípio, eu não tenho boas evidências de que esses modelos são conscientes. Inclusive, a minha intuição, se eu tivesse que chutar agora pra um pra outro, eu diria que não. Não quer dizer que eu acho que é impossível que eles tenham, mas... Só o que eu quero finalizar é o fato de que eu sinto que as pessoas têm uma resistência muito grande a aceitar que esses modelos são inteligentes de fato, porque eles acham que isso necessariamente implica consciência. Que ser, digamos assim, alguém que consegue resolver problemas no mundo significa que você tem que ter uma sensação de si mesmo, estar experienciando dor, estar experienciando coisas, e daí tomar essas decisões. O que eu acho que são coisas separadas. Digamos assim, o fato de que para seres humanos as luzes estão acesas é algo diferente de que do fato dos seres humanos nós conseguimos entender o mundo. Ou explicar como a luz fica acesa, né? A capacidade de explicar, resolver problemas, etc. Não está relacionado com a sua capacidade de sentir exatamente. A não ser que esse problema esteja intrinsecamente relacionado a uma coisa de sensação, né? Mas enfim, eu acho que essa confusão é uma das principais. Você sabe por quê? Aí eu tô no freestyle aqui, teorizando, né? Eu acho que talvez o instinto mostre pra gente que sensações são algo tão básico da nossa existência. Digamos assim... Poxa, a máquina não sabe nem quem é. Ela nem sente as coisas, ela nem sabe o que é frio, não sabe o que é quente. Imagina conseguir fazer um cálculo, ou saber de fato, ou gerar com criatividade uma coisa nova, entendeu? Porque parece que ser criativo é algo que a pessoa mistura, entendeu? Ela mistura essa questão de que as sensações são algo singelo, talvez, né? Que é uma coisa muito básica. É a primeira etapa, porque o bebê, o ser humano mais fraquinho... Até os cachorros, os animais, né? Eles têm consciência, eles têm essa questão de que, por exemplo, um cachorro, ele tem uma consciência muito grande do que tá acontecendo. Você chega, ele te responde, ele vai lá, ele responde as coisas, ele tem sensações, né? Ele tem um monte de coisa ali que tá acontecendo. É claro que algo interessante se apontar é que a gente não tem evidências da consciência do cachorro. Ah, sim. Mas a gente assume, porque né? ele tem uma neurologia parecida com a nossa, ele parece estar sentindo dor. Eticamente, você deve assumir isso, no sentido de que, beleza, se eu assumo que o cachorro não tem consciência, então a dor dele não significa nada. Isso. Eu acho que é um jeito de se ir pra um lado muito obscuro das coisas. E você não precisaria assumir, na verdade, a consciência das outras pessoas também. Porque eu não tenho evidência da sua consciência. Mas eu assumo isso porque eu sei que eu sou consciente e você tem um cérebro que é 99,9% parecido com o meu. Então, logo, você deve ser consciente também. E também é a coisa legal de se fazer. Né? Você assume que as coisas são conscientes. Mas a sensiência, por exemplo, essa coisa de estar experienciando e tendo sensações é uma coisa que também a gente infere muito do comportamento dos animais. E aí você fala assim, porra, um rato tá sentindo e não consegue fazer conta. E agora a inteligência artificial não consegue fazer nada disso e vai ser quem vai resolver problemas complexos. Eu acho que esse é um dos pontos de confusão, talvez, principais, quando as pessoas subestimam os modelos. Eu acho que algo legal de entrar também é a questão de se inteligência é algo necessariamente de criaturas biológicas. Que é, esse é o fundamento da frase do não é nem inteligente nem artificial. Eu sei de qual é essa frase agora, porque nos comentários dos vídeos que a gente fez sobre inteligência artificial, tem muito ela. Tem muito ela. E é engraçado porque... Como uma espécie de refutação de né, não, da... Então, se não é nem inteligente nem artificial, eu nem preciso assistir esse vídeo. Logo, acabou a conversa aqui, nesse momento. É uma frase que de alguma forma, imobiliza a discussão um pouco, concorda? Assim, porque... Tem uma coisa meio de... Ah, mas não tem também a ver com o fato de que o nome inteligência artificial é só uma convenção também? Não, sim, mas digamos assim, vamos ignorar o artificial. Porque o artificial não me importa, se você quer dizer que não é artificial, por mim, tanto faz. Uhum. A questão é inteligência. E daí, claro, a gente sempre pode definir inteligência como algo necessariamente de criaturas biológicas. A questão é que essa não é uma definição científica, porque ela não é útil. Né? No momento que eu defino, de criaturas biológicas e acabou. Acabou a discussão, a gente vai pra casa, não faz ciência. Então, quando a ciência... Nunca vai existir a inteligência artificial, eu já defini que ela é biológica, então acabou. Quando a gente tá definindo uma palavra, digamos, de um termo científico, a gente tá fazendo algo... necessariamente diferente de, por exemplo, definir uma palavra de dicionário. Quando o Michaelis foi lá e definiu as palavras do dicionário, o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando capturar como as pessoas usam as palavras, seja na língua culta, seja no uhum. uso popular e etc. Quando a gente está definindo algo como, por exemplo, inteligência do ponto de vista científico, a gente quer que seja útil, a gente quer que esclareça algo para a gente. E daí tem vários artigos, inclusive, sobre exatamente isso de como que você tem uma definição útil. Porque, por exemplo, a definição do que é temperatura demorou muito tempo. É super contraintuitivo, mas a definição de temperatura demorou anos e anos e anos e anos para surgir, mesmo quando as pessoas já estavam estudando com calor e termodinâmica, etc. Então, inteligência em si tem algumas tentativas ao longo da história. Por exemplo, a gente pode olhar para todas as definições por psicólogos proeminentes. E quase todas elas, não quero dizer todas, mas quase todas elas vão ter algumas coisas em comum. Entre elas, por exemplo, a ideia de que ser inteligente é você conseguir alcançar objetivos em ambientes diferentes. Então, alcançar objetivos porque você tem sucesso, você vai lá e precisa entender esse ambiente para ter sucesso, e ambientes diferentes por causa da flexibilidade. Então, por exemplo, por que que a máquina de xadrez que ganhou do por exemplo, Kasparov, é verdade. Ou do Lee Sedol, por exemplo, no caso do AlphaGo, por que que essas coisas não são inteligentes? Porque elas não são flexíveis, elas só são boas no universo do xadrez. Se você muda um pouco a regra do xadrez, ela se torna inútil imediatamente. Então, isso não seria muito inteligente, apesar de ser muito competente, ela consegue sucesso melhor que seres humanos. Então, você quer algo que tenha sucesso, mas numa vasta gama de ambientes que seja flexível. E essa definição que eu acabei de colocar, ela foi feita por dois pesquisadores que se chamam Legge e Hutter. E ela é basicamente uma das mais famosas, que é a inteligência universal. E eles fizeram ela meio que tentando concatenar umas 70 e poucas definições de psicólogos proeminentes. Daí, sei lá, uma de psicólogo mesmo, posso dar do William James. É uma parafraseação, na verdade, dela, que inteligência é conseguir o mesmo objetivo por diferentes meios. Então você percebe que tem essa questão do objetivo, de conseguir um resultado por diferentes meios. Todas essas definições, elas concordam na ideia de que inteligência é algo que você faz. Não é o que você é, no sentido de que é um comportamento que você observa. É algo que surge quando você interage com o mundo, então é uma função, de certa forma, né? É um funcionamento de algo. Por exemplo... Treinável, portanto? Sim, possivelmente, né? Porque, por exemplo, não é que o seu cérebro é a inteligência, seu cérebro faz a inteligência. Então... Ele manifesta a inteligência ao funcionar, é meio essa porque parada. Se a gente quiser, beleza, a gente assume então, beleza, que... Se a gente assume que inteligência é algo que você faz e não é algo que você é, você tem esse funcionamento, função é a inteligência. Então, se eu quero dar essa cartada de que inteligência é uma característica de seres biológicos, eu tenho que te mostrar como que é impossível, necessariamente, como existe algo na biologia que seria impossível de criaturas que não são biológicas fazerem. E a única coisa, digamos assim, se a gente está falando de uma função, seria se existisse algo na biologia que é não computável. A gente volta lá no começo da conversa. Porque se for computável, um computador consegue fazer essa função. Isso é algo óbvio. Então, se não é computável, a gente poderia ter essa situação onde inteligência é algo simplesmente biológico. O problema aí é o seguinte. Até hoje, como eu falei lá no começo, a gente nunca encontrou nenhum mecanismo físico que é não computável. E a ideia de que o cérebro humano, o encéfalo humano, os neurônios, de algum jeito, estão conseguindo produzir algum tipo de mecanismo físico que é não computável, dado o quão difícil é encontrar esse tipo de coisa, é um pouco estranha. Tanto que é muito pouco acreditado a ideia de que existem essas coisas não computáveis ou que existe algo na biologia não computável. Então, é algo que eu acho que as pessoas têm que ter esse contexto de que só faz sentido isso, de que inteligência é uma característica de seres biológicos, necessariamente se você acredita que seres biológicos têm características não computáveis. E também que a gente nunca encontrou nenhuma característica não computável até hoje. E, por exemplo, computadores quânticos são computáveis, computadores analógicos são computáveis. Então, eu já vi esse papo também, de que se você... Ah, beleza, se eu pego um computador que é analógico, ele de algum jeito passa eletricidade por alguma coisa, eu consigo fugir desse problema de computabilidade? Não, não consegue. Você também está no reino computável. E, inclusive, o que é um computador analógico, né? É um computador que faz analogias a alguma coisa, no sentido de... Digamos que eu quero usar uma função matemática para calcular a posição dos planetas. Então, eu tenho essa função, eu calculo essa função, computo ela, recebo a posição do planeta, sei lá, Marte. Agora, note que você pode usar Marte para computar a função. Se você não quer calcular a função, você olha, Marte está ali, Marte está aqui, olha para minha função, esse é o resultado, tem que ter dado. Uhum. Porque eu posso fazer o inverso, digamos assim. Então, digamos que eu tenho uma explicação matemática sobre como o calor se dissipa nessa mesa. Eu posso usar a mesa para calcular a minha expressão matemática da dissipação do calor. Isso é um computador analógico. Dá para fazer analogia com qualquer coisa, porque a maior parte dos processos físicos fazem computação. Entendi. Então, existe um computador analógico que faz contas não computáveis, significa dizer que você tem um computador, você tem um processo físico não computável. E daí tem toda a questão de que, mesmo se tivessem processos físicos não computáveis, não sei nem como você amostraria deles, digamos assim, né? Mas, de qualquer jeito, isso é uma necessidade desse argumento. E aí, se é computável, eu posso fazer upload da minha consciência? Então, teria que ser muito sofisticado. Muito sofisticado. No sentido de que você teria que uploadar não só o cérebro, mas o corpo humano inteiro. Porque o ser humano, ele é uma criatura, isso é um argumento que Turing faz também, que o ser humano, ele é uma máquina com a fita aberta. No sentido de que você tem uma máquina de Turing, um programa, você fala o que o programa recebe e ele te devolve alguma coisa. O ser humano, ele está recebendo input do universo o tempo inteiro. E então, como você faz para o computador ele ter essa fita aberta, no sentido de que ele não só você está simulando cada célula, mas você tem que estar simulando também para você ser você ainda, né? Talvez você se torne outra coisa. Mas para você ser você, você teria que simular também um ambiente na volta dessa criatura e também o input em cada uma dessas células, de pressão, uhum. som, movimento, propriocepção. Que são tem mais do que 5 sentidos, by the way. Então, é isso. Se for computável, você conseguiria simular, mas seria algo muito difícil. Até porque a gente entra naquele problema que eu falei, que é que células biológicas e computação biológica é muito mais eficiente do que computadores. Então, tá num nível de eficiência sinistro, assim. Até no consumo de energia, por exemplo, uhum. o cérebro humano é tipo 20 watts. E algo como, por exemplo, um computador gamer consome muito, muito mais que isso. Não precisa nem falar dos grandes servers que geram resultados uhum. de modelos de linguagem. Uma coisa que eu vi que a gente não falou muito a respeito ainda é a questão da criatividade, no sentido de... A gente falou, né? Que talvez elas estejam usando memória. Porque a gente usa memória, né? Uhum. Então, você tem um monte de coisa que você tem decorado, eu também tenho. Quando a gente tá falando de um assunto, eu também puxo na minha cabeça aqui alguma coisa, né? A questão... Aí tem uma outra questão, que é a questão da compressão, né, Adrian? Que é, digamos assim, você tem muita informação... E aí você consegue armazenar partes dessa informação e aí você volta a informação original ou a grande parte da informação original acessando só esse pool de informação uhum. menor, porque você pensa sobre ela de novo, você faz um caminho inverso, enfim. Bom, mas o que eu queria dizer é, a questão da criatividade, eu acho que nessas discussões também surge bastante, porque é o fato de um modelo de linguagem conseguir gerar coisas novas de maneira criativa. O quão criativo é o que um modelo gera, né, comparado com o que um ser humano faz, por exemplo. Eu acho que isso é um ponto de confusão bem... Porque tem a ver com isso, né? A máquina não faz uma média de coisas que ela já viu em geral? Então, é que você... Nesse caso, se você estivesse fazendo uma média, você não teria generalização para fora disso. Então você teria... Por exemplo, assim, imagina que quase todas as frases que começam "eu fui na farmácia comprar" terminam em "remédio". Uhum. Só que você está num contexto onde o modelo tem que falar que ele foi na farmácia comprar chocolate, porque é o que tem mais perto, você explicou no começo. E se fosse simplesmente uma questão de mostrar a média das palavras mais faladas, ele sempre responderia "remédio". Ele seria incapaz de usar o contexto. Assim como você tem aquela questão de... Você pega modelos de linguagem e daí você pede... faz um salmão no rio. Tinha esse meme, né? E daí o cara mostrava, o modelo de linguagem, ele produzia um salmão, o salmão picado, no caso, o sushi no rio. Porque ele sabia ver tanto salmão que ele não conseguia usar o contexto texto pra adaptar as probabilidades dele. Um salmão vivo ainda, um peixinho, né, no rio. Mesmo quando você colocava o rio, ele imaginava o peixe picado, é isso que você tá falando? É, isso, ele imaginava um sushi ali no rio, uhum. Nadando um cara, no rio. Um cara comendo um sushi na cidade do Rio de Janeiro, lá no... Aí ele foi longe o modelo. Então, é isso, assim, você tem evidências no sentido que você pode testar isso no modelo, de que... Se ele simplesmente estivesse escolhendo a palavra mais provável, dado o corpo de treinamento dele, ele não seria capaz de se adaptar a essas situações. E essa situação, por exemplo, específica, que você pode criar esse contexto, ele nunca existiu. Porque é muito fácil algo nunca ter existido. É muito fácil você escrever algo no ChatGPT e ele nunca ter existido. E tem algumas coisas interessantes sobre isso. Por exemplo, o fato de que os modelos, há 10 anos atrás, digamos assim, a gente já tinha modelos de linguagem. E esses modelos de linguagem, eles já produziam texto, eles já conseguiam produzir texto que era gramaticalmente fazia sentido, mas eles caíam nesses problemas. Todos eles, digamos assim, eles tinham esse problema onde se você sempre completa a farmácia comprar remédio, ele não conseguia não pensar nisso. Ele não conseguia te responder que você não foi na farmácia comprar remédio, você foi fazer outra coisa. E existiu quase uma fase de transição, que é o que é chamado na pesquisa de Grokking. Então, Grok, especificamente, é uma palavra que veio de um livro de ficção científica de Robert Heinlein. Acho que é Robert o nome dele, mas é Heinlein, com certeza. Que é The Moon is a Strange Mistress. Então, eu acho que esse é o livro. E nesse livro tem essa ideia de usar Grokking para algo que você entende profundamente. Então, você grokou algo, você entendeu isso profundamente. E daí a gente usou essa palavra para mostrar esse momento do treinamento de modelos, onde parece ter existido essa fase de transição, de fato. Por que fase de transição? Porque é como se fosse da água para o gelo. A água ela não é gelo aos pouquinhos, tem um momento que ela é meio rígida, não. Ela é gelo. Ela é água, mole, é água, água, água, água gelada, gelo. E claro, você pode ter gelo em partes do mesmo balde, etc. Mas a formação molecular da água ela tem uma fase de transição. Uhum. Então você teve quase que... Você consegue observar isso... que parece ter existido essa fase de transição de quando o modelo só conseguia fazer isso das médias para o momento que ele teve o Grokking, que ele conseguiu generalizar. E, de novo, isso não quer dizer que ele seja muito inteligente, isso não quer dizer que ele seja mais inteligente que o ser humano, ou nem que ele seja muito criativo, nem sei se eu entro nessa, assim, no sentido de... Eu não sei o que eu acho, necessariamente, sobre isso. Eu acho que, às vezes, eu me convenço, e eu tenho vários, vários, vários exemplos de, por exemplo, o modelos atualmente ajudando com descoberta científica, uhum, e provando teoremas matemáticos novos, mas... É difícil concluir o quanto disso pode ter sido assistido por memória. Porque eu sei com certeza, por exemplo, porque eu já fiz isso, eu já coloquei uma conjectura para o modelo que eu criei, eu sei que ela não está em nenhum lugar da internet, e eu pedi para ele provar, e eu consegui fazer ele provar. Isso já aconteceu recentemente, super recentemente. No modelo 4 eu não conseguia fazer isso, no modelo 5, digamos assim, GPT-5, Gemini 2.5, Pro e etc., eu já comecei a conseguir fazer. Eu sei que ele criou algo novo. Eu sei que ele provou algo novo sobre, digamos assim, matemática, mas eu não sei o quanto talvez não existisse algo, algum teorema que seja muito similar a esse em algum lugar da internet, de forma que eu nunca vou conseguir encontrar. Uhum. Mas percebe que só esse fato dele conseguir reconhecer que a mesma estratégia que serviu para cá servir para lá também, já é um tipo de raciocínio. Tem que ser, porque não pode ser só memorização. Porque é uma inferência, sentido, né? Claro, ele tá, tem um salto. É isso que você tá querendo dizer. Eles não se sobrepõem exatamente, né? E esse salto, se a gente estivesse falando... Talvez, eu também não sei a minha opinião sobre isso e tal. Mas se a gente estivesse falando de um bicho que a gente acabou de encontrar e que conseguisse fazer isso, eu acho que a gente seria menos reticente de dizer que ele tá fazendo algum tipo de raciocínio só pelo fato de ele ser biológico, entendeu? Eu até fiquei pensando, antes de vir pra cá, caso a gente entrasse nesse assunto, que como que eu ia mostrar pras pessoas todos esses papers que eu tô falando, que elas podem falar, não, esse cara tá falando um monte de mentirada, tem um monte de gente que parece mais confiável que ele falando outras coisas. Então, eu acho que eu vou tentar colocar num substack isso. Eu não tenho um substack, eu vou criar só pra isso, e eu vou colocar uma lista gigantesca de artigos que mostram que o autor do artigo fala que aquela prova matemática que ele fez foi assistida, de algum jeito foi ajudada por modelo de linguagem, ou foi do zero por modelo de linguagem. Uhum. Porque tem um exemplo, por exemplo, que os caras deram 5 conjecturas que eles têm uma grande certeza que não estava em nenhum lugar da internet, porque foi a que surgiu na pesquisa deles. Essas 5 conjecturas, o modelo conseguiu provar 3 delas, e uma quarta, ele deu ele deu um caminho muito próximo. Não chegou a conseguir provar, mas deu um caminho muito próximo. Tem uns exemplos que talvez sejam menos impressionantes, que é, por exemplo, o Alpha Evolve da Google, que ele conseguiu basicamente encontrar soluções melhores para problemas algoritmos. Por exemplo, uma versão melhor do algoritmo de Strassen, que era o melhor algoritmo que a gente conhecia para multiplicar matrizes 4x4 complexas. E, digamos assim, Você pode pensar, ah, isso é força bruta, porque ele tentou. E aí, de certa forma, era isso que estava acontecendo. Ele tentava, tipo, muitas possibilidades, rodava e usava essa informação, o Alpha Evolve em si, e usava isso, porque ele é um sistema que usa várias... Ele usa várias chamadas diferentes de, por exemplo, Gemini, que é um modelo de linguagem. A gente pode dizer que isso é força bruta, exceto que o espaço de possíveis programas é imenso também. Sacou? É algo... É tão grande quanto a linguagem natural. Então não tem como procurar. Não tem, simplesmente é impossível procurar. Ah, vou procurar, vou tentar esse tipo de programa, esse tipo de programa, esse tipo de programa. Não, ele tem que ter alguma intuição de onde procurar. Ele tem que ter saído de algum lugar e daí você usa capacidades computacionais para fazer uma procura. Então, dá pra gente observar um exemplo disso também no AlphaGo. Isso em 2016, quando o Lee Sedol, que era um dos melhores jogadores de Go do mundo nessa época, perdeu pro AlphaGo. Go, que é um jogo chinês. É aquele das pedrinhas. Isso, que é um ele tem jogo... um nível de complexidade. Não é de complexidade, né? Mas é a randomicidade. Não é a randomicidade também. É a ramificação. É a... Ramificação, exatamente. O número de jogos possíveis tem uma explosão combinatorial. Muito maior que o xadrez. Que é ordens de magnitude maior do que o xadrez. Uhum. No sentido de que, assim, quando a gente conseguiu criar uma máquina que jogava xadrez, ela era basicamente burra. Sim, no sentido que ela só fazia uma procura e usava o melhor computador que a gente tinha na época. Então era um tipo de força bruta. Já era reconhecido há muito, muito tempo atrás, logo no começo da inteligência artificial, que seria impossível fazer um método de força bruta pro Go. Porque o Go simplesmente tem muitas possibilidades. Então, se você simplesmente vai fazer uma procura das ramificações de jogos possíveis de Go, isso explode, do mesmo jeito que a linguagem explode. Entendido. E mesmo assim, a gente conseguiu criar um sistema, e esse foi com reinforcement learning, né? É aprendizado por reforço, então ele é diferente do Transformer, diferente dos modelos de linguagem. Mas a gente conseguiu fazer de forma que ele conseguisse jogar Go, e não só jogar Go, como criar jogadas novas. Então, tem o movimento 37. Tem até uma página no Wikipedia sobre isso, porque é um movimento que o AlphaGo fez, o sistema de inteligência fez, contra o Lee Sedol, e os comentaristas, os especialistas de Go que vivem disso, acharam que o modelo tinha cometido um erro. Uhum. Eles começaram a falar, nossa, que é uma palhaçada, burrice, não sei o que. Eles não estavam vendo lá na frente a grandiosidade da jogada. Quando começou a avançar o jogo, aquele foi o momento que o Lee Sedol perdeu aquele jogo. Ele admite depois, aquele é o momento que o jogo virou. Porque, e não só isso, como se você olha nos pesos, na probabilidade que o modelo dava para aquele movimento, era extremamente baixo. Em quase todas as situações que ele viu até ali, não era aquele movimento mais provável. Não era nem perto do mais provável. Tinha, digamos assim, uma quantidade insana. Tinha 100 movimentos mais prováveis que aquele nos jogos que ele assistiu. E ele fez aquele movimento. E aquele movimento foi, de certa forma, considerado uma grande jogada de mestre. Algo que pessoas aprendem com isso. Então, quer dizer que ele não está repetindo os jogos anteriores que ele treinou sobre. Ele teve um nível de criatividade. Porque, mas isso aí... E criar uma nona sinfonia. Eu pensei na nona sinfonia, é sempre isso. Pintar a Capela Sistina. Então, ó, antes da gente responder isso, eu só queria falar de uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, né? A gente fica. A gente costuma ser muito generoso com a nossa própria inteligência, né? Porque pouquíssimas pessoas criam a nona sinfonia também, né? É verdade. Se a gente for usar aí esse critério, tipo, só vai ser inteligente quando produzir a nona sinfonia. Não, eu sei que não, Mas, tá ligado, mas eu só aproveitei, aproveitei porque muita gente faz isso. Eu tô do teu lado, porque assim, eu acho que beleza é comum, de certa forma. E isso quem me convenceu disso foi o Jorge Luiz Borges, que na minha opinião, é o maior autor da América Latina. Peço perdão pelo fato de ele ser argentino. Ele é bom de dizer isso, mas ele é um cara fenomenal. Enfim, se você nunca leu nada de Jorge Luiz Borges, leia Jorge Luiz Borges. Mas ele tem esse argumento que ele fez numa entrevista, se não me engano era pra Alemanha, que eu achei na internet aleatoriamente, onde ele fala sobre como beleza é comum. No sentido de que, beleza, a gente não vai reinventar a Capela Sistina agora, pelo simples fato de que pintar ela agora não serviria, não seria algo tão importante. Uhum. Mas não quer dizer que não tenham artistas tão habilidosos ou criativos quanto Michelangelo hoje. Eu imagino que existam, assim, quantidades insanas. Tem pra dar e vender esses caras tão habilidosos quanto Michelangelo. Talvez eles não tivessem evoluído justamente essas habilidades específicas que Michelangelo tinha, que era, por exemplo, fazer escultura em mármore, que isso que pra mim é a genialidade dele, não é nem a Capela Sistina, é muito mais o Davi. Mas mesmo assim, eu acho que beleza é algo que você encontra muito na humanidade. As pessoas são capazes de dramas enormes na vida delas, elas são capazes de falar coisas lindas para pessoas que elas gostam, e eu não acho que necessariamente é algo tão raro assim. Profundamente, arte da forma mais profunda possível, eu acho que é algo comum. E aí um dia então teremos um Foo Fighters de inteligência artificial. Cara, então, hoje se você abre no YouTube e tem músicas de IA que as pessoas estão viciadas. Uhum. E assim, elas estão ouvindo sem parar. E eu entro um pouco em choque nisso, porque eu tô falando tudo isso, mas assim, eu quero ser a pessoa que escreve ainda, sacou? Eu quero ser a pessoa... Eu nunca tive tanto tempo assim pra treinar música, mas eu gosto de compor. E eu componho ali as minhas musiquinhas, minhas notinhas bonitinhas, uma por uma e etc. Eu acho, nossa, que legal que eu fiz aqui. Eu gosto dessa ideia de que isso seja uma habilidade que você treina e parece unicamente humana. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que não serve de nada você fechar os olhos pro que tá acontecendo e nem você ser pessimista sobre isso. Porque eu acho que no momento que você perde muitas coisas, no momento... Do mesmo jeito que, por exemplo, quando a gente descobriu que a Terra não é o centro do universo, Copérnico, Kepler, etc., mostraram isso, a gente perdeu, talvez, essa especialidade como seres humanos, essa ideia de que nós somos especiais e nós temos um universo que foi criado pra gente dessa forma e dessa forma. Mas a gente ganhou um monte de coisa. A gente ganhou esse universo gigantesco que a gente pode visitar e etc. E muitas coisas só são acessíveis porque a gente perdeu esse pouco de ego. Então, eu não acho que essa é a solução, digamos assim, eu fechar os meus olhos pra isso e ser resmungão com essa coisa, tentar matar as pessoas que fazem inteligência artificial, esse tipo de coisa, parada, data center, etc. E acho, eu acrescentaria que por conta de ter muito dinheiro na mesa, esse assunto ele se mistura também com questões políticas, geopolíticas, questões de opinião e divisão de mundo e tal. E é uma coisa que o Adam me falou, eu concordo muito, que é que a inteligência artificial no estado que ela está agora, ela deveria convidar as pessoas que são interessadas a diversos temas, como por exemplo, pessoas interessadas em filosofia, pessoas interessadas em matemática, pessoas interessadas no mundo, a inteligência artificial, se você olha pro estado dela hoje, ela já faz você pensar um pouco sobre esses temas, sobre a nossa posição, a nossa relação com esses temas. Não porque você precisa imaginar que ela é uma super inteligência, mas ela já tem... Ela já demonstra certas capacidades ainda, muito incipientes em certas áreas, mas que fazem você pensar a respeito das suas próprias capacidades, como elas se manifestam, como é a tua relação com elas, o quão especial elas são, ou o quanto elas podem ser simuladas e replicadas, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho que se você tem interesse em qualquer área da ciência, da natureza, etc., é no mínimo algo que você deve considerar. Porque existem implicações para quase qualquer coisa que você possa imaginar. Existem implicações para psicologia, existem implicações para filosofia, existem implicações para física em geral, para termodinâmica, etc. E de algum jeito é algo que... É como se a gente tivesse descoberto alguma coisa nova, alguém tivesse apontado um telescópio e visto que tem crateras na Lua. E agora a gente tem que lidar com isso. Então, eu sinto que às vezes essa ideia do anti-hype, inteligência artificial não faz nada, ela priva as pessoas disso, e por isso que eu acho que, digamos assim, vale a pena falar sobre isso, porque você pode pensar, bom, mas a gente não perde nada, porque as pessoas vão estar vacinadas contra o hype, etc, etc. Mas no fundo a gente perde sim, porque as pessoas, primeiro, tem essa questão de elas se acostumarem com o que essas máquinas conseguem fazer agora, mas em segundo lugar é conseguirem pensar sobre essas coisas e reavaliarem a visão de mundo que elas têm com base nisso. Nesse vídeo que a gente fez sobre inteligência artificial, o primeiro especificamente, quando a gente tá falando do peso semântico e como que no treino essas coisas se aproximam, e aí vira um vetor, porque eu sempre ouvi falar isso, né? Ah, é um número, tem uma representação numérica de cada copo de água, tem lá uma representação numérica disso, era difícil de entender. Aí quando a gente foi explicar isso no vídeo, eu vi isso mesmo lá no vídeo explicadinho, e aí isso ilustra que eu acho que a gente perde, porque... Não só é interessante você entender como a inteligência artificial funciona, mas é muito interessante as descobertas que a gente fez a respeito das outras coisas para entender como a inteligência artificial... Para mim é muito interessante entender como essa é uma estratégia viável para relacionar significados, entendeu? Não porque está na inteligência artificial, mas porque só isso já é uma coisa absurda para mim, entendeu? Como eu não era capaz de imaginar essa estratégia, como isso é uma coisa que não parece intuitivo, de que as palavras podem se relacionar de uma maneira tão eficiente, sendo representadas por números num espaço com várias dimensões, que doideira é essa? E aí na hora que você vê isso, fala, cara, aqui tem algo aí, sabe? Isso tá captando alguma coisa da realidade do universo, de alguma forma, sabe? E isso eu achei muito fascinante. E se você me permite uma provocação aqui, eu diria que quase existe uma questão onde o conhecimento... Quanto a pessoa tem certeza sobre, de fato, como funcionam essas inteligências artificiais, ou o quão assertivo ela é sobre certas coisas categóricas que ela fala sobre isso, tá quase que correlacionalmente, inversamente correlacionado com quanto ela entende disso. E um bom exemplo disso é como normalmente essas coisas que eu tô defendendo, digamos assim, que tô argumentando contra, e eu poderia estar do lado dessas pessoas no contexto certo. Então talvez elas estivessem respondendo outras pessoas que eu também estaria defendendo sendo mais contra. Enfático do outro Mas, lado, Mas assim, né? Normalmente é dado argumentos históricos e essas pessoas não sabem do que elas estão falando, de um jeito muito categórico. No sentido de que, por exemplo... É falado, por exemplo, o que Rosenblatt inventou, que no caso ele foi o inventor das redes neurais. É falado normalmente que ele inventou um neurônio só, mas na verdade ele já trabalhava com redes neurais muito grandes. Ou, por exemplo, a ideia que Geoffrey Hinton inventou deep learning, o que é completamente absurdo. As pessoas já estavam fazendo deep learning 15 anos antes de Geoffrey Hinton sequer, digamos assim, tinha, sei lá, 4 anos quando as pessoas estavam fazendo já deep learning. Ou, por exemplo, essa questão de se ele inventou o método de treinamento chamado backpropagation. Também, as pessoas estão fazendo 10 anos antes disso. Então, existe quase uma questão superficial que daria para quebrar essa casca do ovo. E não, com certeza não é só eu que escuto isso e penso isso. É só que eu acho que talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas que teve a oportunidade de pegar o microfone e falar sobre isso. Como dá para ver a superficialidade do conhecimento só no fato dos exemplos históricos que são trazidos justamente para corroborar esses fatos. Então, por exemplo, Turing acreditava que mentes eram computáveis. Turing ele acreditava que os seres humanos usavam um tipo diferente de computação, talvez, porque eles eram essa máquina de fita aberta, e eles podiam cometer erros, mas certamente que, digamos, inteligência seria algo computável. A mesma coisa Claude Shannon, a mesma coisa Von Neumann, e você não precisa ouvir minha opinião, você pode ler as palavras deles. Por exemplo, você pode ler o artigo de 48 de Turing e o artigo de 50 de Turing sobre isso. Ele só escreveu um em cada ano, então é fácil achar. Tem um livro do Von Neumann, que é The Brain and the Computer, que também ele deixa bem clara a posição dele de que ele acha que, digamos assim, a inteligência humana é computável. E Claude Shannon é o mais radical de todos esses, tem entrevistas que ele fala isso, ele acha que, nossa, você é só uma máquina lixo, etc. Ele é o mais radical entre eles. E eu tô citando esses três caras porque normalmente eles são usados para defender a posição diametricamente oposta ao que eles acreditavam, e eu fico triste com isso. Por mais que, digamos assim, e por boa parte da minha vida eu tinha essa ideia de que biologia não era computável, eu ainda seguro nisso, entendeu? Eu não me surpreenderia. Se a gente descobrisse amanhã, eu ficaria feliz que biologia não é computável. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de você usar o trabalho de uma pessoa, usar o nome de uma pessoa para defender algo que ela acreditava exatamente o oposto, é algo meio triste para mim, assim. Eu fico realmente chateado. Então, eu acho que um bom jeito de verificar se o que vocês estão ouvindo faz sentido ou não é confirmem historicamente, porque muitas dessas coisas são facilmente confirmadas que são fatos. São erradas, digamos assim. Então, você, por exemplo... Você usa, a gente já conhecia esses modelos desde os anos 80 porque faziam a mesma coisa, etc. E daí a pessoa dá um contexto histórico e você pesquisa e não tem nada a ver. Normalmente é o caso. É batata que essa pessoa, ela certamente não entrou nessa literatura. Ela certamente não leu esses artigos. Ela só viu um vídeo sobre. Ela assistiu, leu algo sobre. Ela tá reproduzindo, né, um discurso que vem sendo formado. E ela aprendeu com esse discurso, aí tá repetindo o argumento que ela viu. Que é o problema, é um dos problemas da divulgação científica. E assim, Eu amo divulgação científica. Eu acho que pessoas, algumas das pessoas que fazem divulgação científica no Brasil são verdadeiros heróis, até porque, dependendo da situação, não é muito fácil fazer. Então, eu super apoio isso. Eu gostaria que mais pessoas fizessem. Mas, ao mesmo tempo, um dos riscos, digamos assim, de consumir pop science em geral, divulgação científica, é que são pessoas que normalmente estão consumindo conteúdo derivado. Até porque não dá para consumir muito conteúdo diretamente na fonte, às vezes. E você, às vezes, cai nesses problemas de simplificação. Então, algo que eu tento fazer nos vídeos, não que eu consiga sempre, até porque sempre a gente encontra algum erro bobo ali, depois, eu, de fato, vou na fonte do negócio, justamente para eu confirmar por mim mesmo, digamos assim, aquela fonte histórica. E aí ficar lendo 6 meses, né, Rolandinho? É, isso. Daí aí leva vídeo. 6 meses para fazer um vídeo. Não, fazer o roteiro, porque não é só isso que atrasa os vídeos não, tá? Espectadores, o Adrian não é o culpado pelo atraso dos vídeos, não é o único, pelo menos. Não sou o único. Entendido. Entendido. Bom, gente, obrigado pela moral, obrigado por virem aí. A gente vai ter que marcar outro, porra. Vamos marcar, com certeza. A gente tem assunto pra dar e vender aí. E eu acho que a gente pode depois marcar uma hora pra falar sobre divulgação científica em si, que eu acho que é um assunto legal, que dá pra falar muita coisa sobre. Eu acho que ficou muita coisa em aberto também, até porque vai ter respostas agora, né? Tipo, acabou minha vida simplesmente. Então eu já tô esperando as ameaças. Será que vai ter uns nerdão puto contigo, cara? Não sei. Então, é que essa questão de inteligência artificial, ela entra quase num reino político. Ela tá muito, muito perto ali. E eu sinto que esse é um tipo de assunto que no momento que ele chega ali perto, deixa de ser importante os fatos sobre alguma coisa. Então, eu, por exemplo, estar constatando o fato de que eu vejo esses modelos demonstrando inteligência, é algo que pode ser considerado como uma defesa de que eu queria que eles fossem. Uhum. Ou que eu defendo todas as consequências disso. Ah, o taxista... Ou que você endossa os discursos mais radicais de que esses modelos são super inteligentes, né? Quase como se você tivesse... Isso. E não é nada disso. Na real, é muito importante que possa não ser isso, porque o caminho da ponderação é justamente esse, né? Você tem que ponderar sobre as coisas, e aí você não é um endosso. A gente tava falando sobre isso também, de que às vezes você tá só sendo correto, né? Você tá falando uma informação correta, e ao falar essa informação correta, na cabeça da pessoa isso indica uma certa uhum. inclinação que não tem nada a ver. Você tá só sendo rigoroso com os fatos. E às vezes, muitas vezes, na verdade, é o contrário. Às vezes a realidade vai te mostrar informações que não apontam pro caminho que você gostaria uhum. imediatamente. Você vai ter que lidar com isso, né? E a questão da inteligência artificial, por exemplo, o Adrian falou por ele. Eu também tenho questões com a inteligência artificial, assim, mais filosóficas, que a gente pode até falar num outro episódio. Você tá prestes a lançar um livro, né? É verdade. Tem isso, é. É, quem sabe a gente volta um dia aí, eu falo sobre essa loucura de escrever um livro. Mas justamente, né, estou prestes a escrever um livro e a inteligência artificial já vai escrever um livro. No mundo editorial já começa a ter os livros escritos com o chat GPT, com modelos de linguagem. É o trabalho da sua vida, você passou 4 anos pensando sobre, alguém vai dizer, escreveu. Eu de verdade, fiquei ansioso com o fato de que o processo editorial demora. E eu ficava ouvindo o discurso das pessoas de que na semana que vem o chat GPT vai escrever um livro fantástico. Eu ficava pensando, pô, eu passei 8 anos... marinando essa ideia, escrevendo capítulos e flertando com isso aqui. E aí agora por 1 ano eu vou ser alguém poderia falar assim, muito legal, né? Hoje em dia com o chat GPT dá pra criar essas histórias incríveis, né? Porque são tantas ideias, ele faz um brainstorm com o chat e não foi o meu processo, entendeu? Então eu acho que isso toca em muitas questões de ego que o Adam tava falando. E acho que entra num lance também de que eu acho que a sina do ser humano é que a gente imagina um pouco o nosso futuro, né? A gente tem que imaginar pra onde a gente vai, de uma certa forma, e a gente tem um pouco de poder sobre isso, não sei o quanto, na verdade, não sei o quanto isso é fantasia, mas a inteligência artificial é uma ferramenta que vai levar a gente numa certa direção, e eu acho que é válido, sim, a gente pensar qual é essa direção, se ela é uma direção desejável ou não, acho que essas coisas existem, mas a gente vir aqui e falar a verdade é uma questão de responsabilidade, é uma questão de falar o que é certo, independente do que eu quero pro futuro, entende? E isso tem que estar muito separado. Faz sentido, aham. Huh? Pois é. Bom, de qualquer forma, obrigado pela moral. Como é que encontra vocês na internet? Vai, fala aí, Adri. Eu só ia comentar justamente sobre isso, porque eu falei mais cedo que eu ia deixar em algum lugar que as pessoas pudessem ver todos os papers que eu citei sobre coisas que inteligências artificiais fazem que são impressionantes, próximas da descoberta científica. E tem, assim, mais de uma dezena de exemplos publicados, pelo menos. E eu acho que eu vou colocar isso no adrianvalentim.substack.com. Eu acho que esse que vai ser o meu handle lá. E Valentinha com M no final. E vocês qualquer coisa vocês colocam aí, então, né, se na você descrição. Se você que tá ouvindo a gente estiver assistindo isso aqui no YouTube, a gente vai colocar facinho para você aqui no comentário fixado o link para você alcançar não só o Substack que o Adrian tá falando, como as redes sociais dos dois. Isso. E também seus projetos no YouTube. Exato, porque inclusive convidar vocês a irem lá no Infinitamente, porque a gente não tem vídeo só de inteligência artificial, a gente tem um vídeo sobre técnicas de memorização, sobre a memória em si, que é um vídeo que eu amo também, então vá lá. A gente memorizou a ordem de 3 baralhos de cartas. A gente, tipo assim, 3 embaralhadas, a gente memorizou a ordem. A gente não sabia nada, a gente aprendeu a técnica e decoramos 152 cartas, acho que alguma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente qual é. 156. Decorou 152, mas eu não lembro. 156. Quando. Então, mas isso diz muito sobre o vídeo, tá? Porque você não precisa ter uma boa memória pra ser um mestre das técnicas de memorização. Isso. Mas enfim, fica o principal convite pra vocês conhecerem esse canal. Que é o Infinitamente, que a gente dá muito sangue. É um canal que é extremamente difícil de manter de pé. A gente faz muito por amor. Então, se vocês puderem dar uma moral lá, vocês vão estar dando uma contribuição muito fera pra gente. E em algum período próximo vai sair... Vai sair um vídeo, porque assim, eu tive a ideia genial, porque tava demorando muito o vídeo do Apollo, de fazer um outro vídeo antes, porque daí vai sair mais rápido. E daí esse vídeo demorou também, porque vai acabar tendo 1 hora e etc. Então a gente tem 2 vídeos que estão quase prontos, e em algum momento próximo eles vão sair. Em algum momento próximo eles saem. A gente tá se aproximando disso. Então chegou aqui um recado pra eu não esquecer de falar da KTO. Faça a sua... beleza. Claro. Eu... Eu tava falando sobre os links, né? Bom, e pra me achar nas redes sociais, pessoal, é Rolandinho em todas elas. É, por favor, fiquem à vontade. Vamos conversar por lá. O Adrian tem as redes dele, que eu acho que vale a pena vocês se seguirem também, mandarem perguntas, questionarem ele, fiquem à vontade. Mensagens emocionadas, então. Adrian _ Valentim. É tudo isso. Tá em bom. Geral, Twitter, Instagram, etc. Facinho. Adrian tá bom. Valentim. Mas, ó, uma coisa que a gente falou bastante sobre possibilidades, probabilidade, computável, não computável, mas a verdade é a seguinte, cara. Qual que é a chance do Flamengo, por exemplo, ser campeão mundial, né? Qual que é a chance? E eu não sei você aí, cara, mas eu tô confiante, tá? Eu vou entrar lá no site da KTO lá e vou fazer a minha apostinha lá serena. E ó, lembrando, vou fazer minha apostinha lá serena porque é um dinheiro que eu já ia gastar com entretenimento mesmo, certo? Não é o dinheiro que eu ia comprar comida ou pagar a escola das minhas filhas ou o meu aluguel, porque isso não é um investimento. Isso é uma maneira de você transformar um evento esportivo ou um jogo de futebol, por exemplo, em algo mais emocionante. Mas não é um jeito de você ganhar dinheiro, é pra você se divertir. É como se fosse comprar uma ficha no pinball lá e você tem um tempinho ali pra você curtir. E é isso. Mas é o seguinte, cara. A KTO é o melhor lugar pra você que gosta desse tipo de entretenimento. É pra você curtir, porque tem várias ferramentas e tem também várias promoções aí todo dia, o tempo inteiro lá. Além da Liga do Milhão, que todo mundo que ganha participa da Liga, todo mundo que acerta os palpites ganha ponto pra participar da Liga do Milhão, que é a maior que tem no Brasil aí, tá? Então, ó, vai lá na KTO pra você conhecer. Lembrando que é só pra maior de 18 anos, jogar com responsabilidade, de novo, não é investimento, não é um jeito de ganhar dinheiro, é pra você se divertir, beleza? No mais, gente, muito obrigado pela moral. Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, na verdade, pelo espaço. E tamo junto. Sempre valeu. Chamar, estaremos aqui. Então demorou. A gente se vê depois. Vocês que assistiram, muito obrigado pela moral também. Segue os caras, tá tudo no comentário fixado aí. E entra no Discord aí pra vocês sugerirem novos episódios, novos convidados também. E se tiver no celular, compartilha. E eu não sei se tu se ligou, mas esse vídeo aqui tava... Isso aqui é um vídeo, né? É ao vivo. Feliz ano novo. Eu tô trabalhando nesse momento. Eu tô... Assim, hoje é dia 16, é isso que eu tô sem meu relógio? Hoje é dia 16 de dezembro, mas no momento que você tá vendo isso aqui, eu tô trabalhando, tá bom? Então é isso, obrigado, valeu. Valeu. E até a próxima. Vai curtir aí, porra. Fica vendo o podcast. Tchau.